Eu vou deixar desse jeito e a gente vai fazer o mock draft aí, o projeto piloto e acabou. Tá bom? Tranquilo, pronto, tá Sem valendo. nome, sem nada, na cara e na coragem. Depois a gente vê um nome ou alguma coisa assim, porque são 9 da manhã e eu tô com preguiça de pensar nisso agora. Pô, cara, eu queria fazer toda vez, tipo assim, a gente pegando a cervejinha, tal, o patrocínio. Realmente, Aí, são velho. Mais 9 da manhã, tempo, né? aí eu tô tipo, deixa quieto. É, então. Eu queria poder usar outras coisas também pra melhorar a minha performance, mas não vai rolar agora. Vamos lá, tu fez o seu draft na sua outra liga, e a gente vai ver esse draft, vamos conversar sobre o que aconteceu, e aí a gente pode pensar também no draft da nossa liga depois e ver o que a gente acha que pode acontecer, talvez. Acho que é uma boa conversa. É, tipo assim, é isso mesmo, só pra tirar aquelas dúvidas, tá ligado? Porque tu faz o draft, tu acha que tu mandou bem, tu acha que tu mandou mal, tu recebe uma notinha do site da NFL lá, aquela notinha pra mim não significa porra nenhuma, mas, pô, cara, que merda, velho. Eu achava que o meu time era top, eu fiquei com B-. Eu peguei um A mais na última. Eles falaram que eu ia basicamente perfeito e eu fui o penúltimo. Porque toda semana alguém fazia 30 pontos contra mim e eu sempre era o cara que tomava ponto. Acho que ano passado, cara, só 2 semanas só que eu perdi pro cara que não era um dos dois que mais fez ponto toda semana. Tipo, foi inacreditável, foi inacreditável. É aleatório, acho que essa é a ideia, né? Meio tem horas ali que você tenta prever trends e coisas do gênero, mas é aleatório, né? É um jogo de adivinhação muitas vezes, né? É, então vamos embora. Então vamos começar esse negócio aí. Meu draft foi semana passada. Isso aí. Foi sábado, acho. Faz E a gente bastante tempo já. bastante tempo. E a gente tava no só na segunda semana do preseason lá. Alguns não tinham se machucado ainda. Tony Romo ainda era uma Eu jamais draftaria ele por causa disso. A minha sensação dele era essa, tipo, qualquer encostada ele morria e foi basicamente o que aconteceu. Pois é, mas tava lá, foi draftado, então vamos lá. Depois eu posto também o link do draft todo aí pra vocês poderem acompanhar. Então beleza, começou, eu tava na quarta posição do draft, o draft era Snake. Aí começou, primeiro Antonio Brown. Né, Você não tem o link simpático. pra eu ver aqui com você? Eu te mandei até, pô. Por onde? Pelo Skype mesmo? Mandei por vários cantos, mandei agora pelo Zap Zap. O zap zap fica difícil. Deixa eu ver aqui. Vai Skype. Eu não consigo mandar pelo Skype porque ele não deixa. Draft Wizards Friends. Nossa senhora! Aí, agora foi. Eu não vou copiar isso tudo de letra. Vamos ver. Você deu export nele pro Draft Wizard? Você tem a conta pro do draft? Eu não sabia dessa. Nossa, draft grade 100 de 100. Sério Pois é. isso? Foi que ele falou, cara, mas assim. Seu nome é Show Me Your TDs? É, no nome do meu time. Entendi. Agora deixa eu ver aqui. Draft Analysis. Beleza. 1, 2. Final Draft Board. Acho que esse que é o da. Aí, agora dá pra ver. Beleza, então os três primeiros foram Antonio Brown, Odell Beckham e Jrue Jones, normal, nada de muito fora da curva. Aí chegou na minha vez, aí eu falei, pô, saíram os três primeiros wide receivers. Eu poderia. Eu pensei, se eu fosse pegar mais um wide receiver, eu iria no AJ Green. Só que eu falei, cara, o David Johnson tá up e o É. Todd Gurley também. Aí eu falei, entre os dois, eu fui no David Johnson. Eu acho que foi um bom pick, cara, de verdade, porque o foda do, o foda, né, o difícil do Todd Gurley é que ele tá no Rams e o Rams é o Rams, entendeu? Tipo, tudo bem, você não precisa produzir, você não precisa ter um time vencedor para produzir como running back, não. O Adrian Peterson tá aí para mostrar que isso é uma verdade. Mas se você pode entre dois caras que estão basicamente sendo vistos como a mesma coisa, você pode escolher sempre, acho que o critério de desempate melhor é qual é o melhor ataque, porque o melhor ataque vai pontuar mais via de regra, né? Acho que esse que é o grande principal da brincadeira, né? Porque o David Johnson, ele além de tudo, ele ainda é um pass catcher melhor do que o Todd Gurley. E ele fica muito mais envolvido nisso, os caras põem ele como wide receiver, então acho que foi um bom pick, na real. Assim, o meu grande receio no quarto lugar é alguém não pegar o Julio Jones e pegar um desses dois, porque daí vai sobrar para mim. Eu provavelmente eu vou pegar o Todd Gurley ou o David Johnson, que sobrar dos dois, mas eu não pegaria o Julio Jones. Esse é um dos caras que eu tô tentando evitar. Ele é bom, mas assim, eu não sei, todo ano nos últimos 3 anos que eu joguei, ele se machuca em algum ponto, então eu fico meio com receio de pegar esses caras, então. É porque ano passado ele começou muito forte, o Julio Jones, assim, cara, ele Foi. ia bater todos os recordes imagináveis da NFL. É. E começou, né, dar uma freada, tal. O Puxa. Antônio Brown também, teoricamente. Até aí não. Cara, mas o Antonio Brown, tipo assim, ó, pra mim, o Antonio Brown e o Odell Beckham Jr., assim, seriam os top 2 pick, cara, hein? Fácil, qualquer posição que eu tivesse, um desses caras aparecer, eu nem penso assim no que tem de resto. Eu prefiro o Antonio Brown porque assim, mesmo assim o Odell Beckham, ele ainda tem. Ele tem uma questão desde o college que com. Acho que é panturrilha, hamstring, eu não lembro. Com o hamstring dele que. De vez em quando ele. O que eles chamam de flare up, né? Que é quando ele tipo pega assim, começa a pegar nele. E aí ele. Ele sai do jogo. Isso aconteceu umas 2 vezes no ano passado. Então eu tenho meio receio de saber qual é o jogo que vai acontecer. Não que isso tenha afetado a produção dele, e ele joga muito mesmo, isso é um fato. Mas acho que se eu tiver que escolher, eu escolheria o Antonio Brown, até porque assim. O problema do Antonio Brown é se o Big Ben tiver saudável, que a gente sabe que não é uma constante também. Então, via de regra entre um e o outro, né? Eu acho que dá para escolher qualquer um dos dois. O Eli Manning é um cara muito constante. Mas, porém, todavia, no entanto, não obstante, o Pittsburgh Steelers está sem o Martavis Bryant esse ano. Sabe-se lá Deus o que acontece com o Ladarius Green, ninguém tem a menor ideia do que está rolando. Esse tal de Eli Rogers estão falando bem dele. Eu vi um jogo do preseason, ele tá jogando bem, mas ele é um slot, ele não é um cara para toda descida. Então, assim, não tem outra opção. Enquanto o New York Giants, você só escuta Sterling Shepard, Sterling Shepard, Pois Sterling é, Shepard. Então. isso aí a gente vai conversar quando chegar lá, pera aí. É. Tá, aí voltando rapidinho aqui. Aí, David Johnson, Todd Gurley, né, a opção que eu tinha, fui no David Johnson. O pessoal tá falando que o Todd Gurley seria uma aposta mais certa, porque ele jogou mais vezes ano Sim. passado, que ele teve mais oportunidade e não deixou cair nada do jogo dele, né? Mais ou David Johnson menos. Eu tinha o é que. Todd Gurley ano passado e tiveram 3 semanas seguidas que ele deu 3, 6 e 2 pontos pra mim. Por causa daquilo que eu tava falando. É o ataque do Rams. E aí os caras começaram a colocar 8 caras no. Na linha lá e ele não conseguia correr, porque né, o cara não é o super-homem, ele é um cara muito bom, mas ele não é o super-homem, não consegue derrubar 8 caras e continuar correndo. Então, assim, é meio complicado. Eu vou te dizer isso porque, assim, eu sentei o Todd Gurley em uma dessas semanas porque eu fiquei com um cagaço e eu tava assim. Quer dizer, eu fiquei com muito medo. E, assim, e eu tava precisando de pontuação e eu tinha que arriscar, né? Eu tava, como eu falei, terminei em penúltimo e arrisquei tudo que eu podia, mas. Assim, eu prefiro o David Johnson, porque o David Johnson, assim que ele começou a produzir, cara, ele teve jogo de 10, 40, 12, 30, então assim, ele foi produzindo de um jeito que não foi pouco não, ele explodiu basicamente do ano passado. Então, não sei, eu não concordo que o Todd Gurley é mais confiável. Nesse mundo, todo mundo fala alguma coisa, né? Assim, eu sigo acho que uns 4, 5 sites, então assim, o É, que isso tem é de verdade. pessoal que fala que é especialista, caraca, é absurdo o negócio, mas vamos embora. Isso é um fato. O quinto pick, DeAndre Hopkins, ok? Eu não iria no DeAndre, eu iria no AJ, mas tudo bem. E o sexto, Todd Eu não Gurley. entendi nada esse DeAndre Hopkins aí, de verdade. Foi uma coisa. Eu olhei pra isso e falei, nossa senhora, cara. Tudo bem, cara, tudo bem. Você quer pegar o DeAndre Hopkins? Não foi o pior pick do primeiro round, eu já tô vendo aqui, mas tudo bem, você quer pegar o DeAndre Hopkins, pega, cara, mas. Sabe que você tá pegando um cara que dava pra você ter pego no final do round ou no primeiro, a menos assim, você tem certeza, né? Mas o Texans, cara, ele tá com muito mais arma, assim, o DeAndre Hopkins ano passado, quando os outros começaram a se envolver, ele caiu de produção, ele não produziu horrível, ele vai ser um WR1, mas ele não vai ser um Antonio Brown, um Odell Beckham, o AJ Green tá numa situação muito melhor do que o DeAndre Hopkins esse ano. Então assim, foi assim, sei lá, não é um cara ruim, é um cara bom, vai produzir bem, mas podia ter sido melhor. Ainda mais com o Todd Gurley, o Ezekiel Elliott e o AJ Green ainda na mesa, eu não entendi nada disso daí. Beleza. Essa liga é a liga do pessoal, tipo assim, muito novato, a galera tá começando agora, entendeu? Vai ver que o último cara ali, o Legião, nossa senhora, o que ele fez? Tudo bem. Massa, aí Todd Gurley foi o próximo. Depois o Ezekiel Elliott. Ezy. Esse aí é um cara que, assim, Eu se o boto Jacksonville muita pilha Jaguars nele. tivesse só esse, ele como running back também é algo que eu queimaria nele. Eu acho, assim, que o cara tem tudo para explodir esse ano. Mas você viu o jogo da o último jogo da pré-temporada? O que ele tava fazendo com o Seahawks? Cara, que estava destruindo, né, Não, cara? inacreditável, o cara ter 6 jardas de média por carregada contra uma das defesas mais fortes que existem, cara. Nem o Todd Gurley faz isso, cara. Na boa. Foi assim, foi inacreditável, sério. Tudo bem que tem o negócio da linha ofensiva do Cowboys e tal, mas meu, tem uma coisa que assim, quando você sabe que o outro time vai correr e ele corre mesmo assim bem, é tipo, vai com fé que isso tá funcionando. É que nem o Antonio Brown. Você sabe que os caras vão passar, você sabe que eles vão passar para ele e você não consegue parar o cara. Então assim, é um cara muito, parece muito seguro. Posso estar falando a maior bobagem do mundo, chegar primeiro jogo, mas cara, o jeito que ele tava decisivo, as porradas que ele tava dando, parecia um jogo de verdade, cara. Não parecia pré-temporada não, aquilo foi inacreditável. Eu não achava que ele ia ser tão bom, eu tava com receio dele, mas honestamente, cara, nossa senhora, deu medo daquilo, sério. Deu medo. Foi Ele é um. muito forte o que ele fez. Pegaria ele realmente também nessa posição, assim, depois do Todd Gurley, assim. Eu não imagino. Eu acho que ele no final do ano ele vai estar tá na frente, de verdade. Eu acho muito difícil, muito difícil que ele não seja o primeiro, senão entre os dois primeiros disputando com o David Johnson. Eu não vejo ninguém mais chegando perto deles, porque o jeito que esse moleque estava correndo, meu, posso estar tá reagindo super pré-temporada e tal, mas assim, era o Seahawks, entende? E era contra os titulares, não era contra qualquer time. E eles falaram que eles estavam querendo parar ele e que não tava dando. Tipo, eles não falaram, claro, que não tava dando. Eles falaram, não, ele era físico, a gente tava começando a jogar, no começo a gente tava se divertindo, mas cara, ele teve 7 carries. Na primeira carry ele deu uma porrada no Cam Chancellor, que ele perdeu as bases, ele ricocheteou nele e continuou correndo. Cam Chancellor, tipo, que é o cara que mais dá porrada no mundo, é tipo, é uma coisa inacreditável. É inacreditável que esse moleque correu. Assim, o que eu falo, assim, realmente a linha ofensiva, né, que chama? A linha ofensiva do Dallas, que, tipo assim, tá me dando um pouco de receio, assim, na verdade, né? A linha ofensiva do Dallas? É do Dallas, a linha ofensiva? Não, a linha ofensiva do Dallas é incrível, não, ela não pode te dar receio, senão. Qual que é? Qual é o. Não, o Eli Manning é do Giants. Giants. Não, não é o Eli. É o Andrew Luck. Que é do Colts. Luck do Colts. Andrew Luck. Então a linha ofensiva do Colts tá me dando agonia, mas tudo bem, então esquece. Tá, eu quero falar porque isso não tem nada a ver com o Ezekiel Elliott. É só porque eu olhei assim, fiquei tipo assim, não, não é, velho. Ele não é do running back do Andrew Luck, mas tudo bem. Não, não é mesmo. Ia Aí ser complicado se ele fosse. Ia ser bem depois veio complicado. AJ Green, que Que eu acho foi o que é um. melhor que o cara podia ter feito com esse pick. Eu não vejo ninguém mais que ele poderia ter tirado Eu desse achei bom lugar. também. Aí depois começa a vir os pessoal meio louco aí, ó. O Aaron Aaron Rodgers. Rodgers. Ah, cara, mas Cara. você vê esses três, principalmente, o Aaron Rodgers, o Russell Wilson e o Cam Newton, que saíram em 5 picks de distância um do outro aqui. Você vê isso acontecendo porque são caras que são bons e que o pessoal tá projetando bem. Eu acho assim, eu consigo entender você tirar o Rodgers, o Wilson e o Newton no final do primeiro round, no começo do segundo. Eu não consigo entender esse do terceiro aqui, mas depois a gente chega lá. Beleza. Você vê isso daqui acontecendo muitas vezes em ligas casuais, não é uma coisa absurda. É tipo, e são caras que vão te dar uma vantagem. Então assim, não é que seu time tá uma porcaria por causa disso, são caras bons. É que você tá abrindo mão de running backs e wide receivers, que assim, quando chegar no sexto round, sétimo round, aí a brincadeira vai ser muito complicada para você segurar. É aquele negócio assim, eu tenho aquela filosofia que quarterback, cara, você sempre consegue achar algum quarterback que pontua bem, entendeu? Na semana, assim. Vamos supor que você chegou, você tá na 10ª rodada, você não pegou ninguém, não tem mais nada para você pegar. Cara, vai dar para você Nossa. fazer aquele streaming, né? O streaming não, a rotação semanal. Então, assim, eu tenho alguns quarterbacks que eu gosto, mas eu não gasto os picks iniciais neles, cara, assim, tipo Não, assim. mas já deu pra ver que são caras que tem muita coisa pra aprender aqui, porque eu tô vendo os piques da galera aqui. Tá uma coisa inacreditável lá pra frente aqui. Meu Jesus. Beleza, aí Gente Aaron com dois Rodgers, depois kickers, com dois. Anderson. Ok, vamos É, lá, ele vamos lá. critiquei, achei bom. Rob Beleza. Gronkowski, sempre tem alguém na sua liga que vai querer pegar esse Rob Gronkowski na primeira, tipo, mas É. acontece, é a vida. Depois Não, tem mas assim, ele é bom. Tipo, o que eu tava ouvindo outro dia, eu acho que é um argumento muito válido sobre isso. Assim, você tem outros tight ends agora que estão chegando na produção dele, tem. Mas você nunca consegue adivinhar quais são esses outros tight ends. Todo ano tem algum novo, algum que você não tem a menor ideia de que estava entrando naquela posição, né? Você tem o Benjamin Watson, Gary Barnage, que são caras que ninguém estava falando nada a respeito, e aí o Travis Kelce vai lá e desaponta. No outro ano anterior, o Travis Kelce foi o cara que chegou perto. Aí o Tyler Eifert, que tudo bem, muita gente estava dizendo que ia rolar, mas ele também é muito injury prone. O Jordan Reed também é outro que também é muito injury prone. Então você nunca sabe quais são os tight ends que vão chegar perto dele. Então você tem certeza que ele vai produzir aquilo. Então é justo, vai dar para entender sair o Rob Gronkowski aqui, porque é certeza de que ele vai dar aquela produção. Enquanto os outros você tá atirando dardos, né? E você não tem certeza se eles vão produzir ou não. Dá para entender isso daqui. Eu não faria isso, mas dá para entender. Toda vez que eu fiz os mock drafts, na hora que eu pego o Tyrande na primeira, cara, eu não gosto do meu time no final. Eu abro mão de muita coisa para ter um Tyrande Sim. forte assim no começo. Eu acho que toda vez que entro no quinto, do quinto round pra baixo, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, quando você pega um quarterback ou um tight end, você fica numa posição complicada mais pra frente. Então, é bom que tenha essas pessoas que fazem essas coisas, porque sobra mais gente. É. Enfim, Rob Gronkowski no 1, Russell Wilson. Esse primeiro round aqui, de longe, assim, não foi um absurdo. Eu acho que teve outros aí que foram muito mais complicados que Eu isso. achei que também isso mesmo, assim. E eu sempre tentei ajudar o pessoal. Você falou, cara, pega uma lista de alguém especialista, cara, e tenta seguir essa lista. Se você não sabe porra nenhuma, segue de alguém que fala que sabe, pelo menos. Entendeu? Evita de falar, ah, esse cara tem um nome legal, vou escolher. Beleza. Não, que teve isso, cara. Eu falo, por favor, não fala isso. Mas beleza. Aí Foi o voltando, né? Catanzaro, foi o cara que tem o nome legal? É, caraca, velho. Nossa. No Tá bom, final, a faz partir do parte. pick 10, ninguém tava, tipo assim, viajando já. Mas beleza. É, o cara ele não entende que aqui você vai achar os caras que são os seus. Mas tudo bem, vamos lá, vai. Tá, Segundo aí round, beleza. Jordan Reed, Cam Newton, Mark Ingram, Le'Veon Bell, George Nelson, Lamar Miller. Ah, eu tô vendo ao contrário, desculpa. Não, é. É o Foi contrário. O Antonio Snake, Brown. Tá ele bom, vamos foi. voltar então. O primeiro vai até o 12º. E o Snake, ele faz voltar do Beleza, tá bom. 12º até o Então primeiro. depois do Russell Wilson, o cara foi lá e voltou e pegou o Thomas Rawls, que o Thomas Rawls. cara torce pro Seattle claramente, certo? Existem vários outros running backs aqui Que que são poderiam ter ido melhores que o antes. Thomas Rawls, entendeu? É, sim. Tipo assim. Tem um outro aqui que torce pro Packers também. Pois Tudo é. bem, vamos lá. Aí, Russell Wilson, Thomas beleza, Rawls. Thomas Rawls, né? Tudo bem. É um running back bom, tal, Não é justifica isso. aceitável, mas. No quinto round eu acho cedo pra ele. Então, assim, pegar É. ele no segundo foi. Pode ser que ele produza, pode ser que funcione, mas assim, foi uma loucura o que o cara fez aqui. É, É foi que um nem no ano reach passado, no ano absurdo, retrasado, cara. na verdade, o Tito tinha entrado, ele foi lá e pegou o DeMarco Murray no primeiro round, cara. O cara tava assim, era o DeMarco Murray, não tinha feito nada até aquela época, sabe? Se machucava o tempo todo. Ninguém sabia que ele ia estourar, ia ser o melhor ano da vida dele no Cowboys, entendeu? Mas ele pegou no primeiro round, que foi uma loucura, porque ninguém tinha essa. Ninguém tava falando isso, né? Então, Previsão. pra você ver como é imprevisível. Enfim, Thomas Rawls, aí o cara do Gronkowski foi lá e pegou o Freeman, o Monta Devonta Freeman, eu não que acho o foi um cara que bom pitch pick. ele fez ano passado esse ano, mas é um running back assim, aceitável. Eu acho assim, É. tem gente que tá falando que ele vai explodir e tal, mas eu acho que ele vai manter um nível alto ainda, assim. É. Mas foi um pique interessante, não foi um pique ruim, de verdade. Dez Bryant eu acho bom, Foi só um que. bom pique. Esse time foi inteligente aqui. Esse Los Barbarians de Cocha. Como é que é? Cochabamba. Tá, esse time foi esperto. Esse time não. Pois é, eu iria, acho que no George Nelson, cara. Eu não sei se eu iria no 10. Porque Eu ele iria no ficou Allen muito. Robinson, sendo bem sincero contigo. Ou Allen Robinson ou Brandon Marshall são os dois caras que eu colocaria na Né? frente do. Sim, eu acho que a posição de quarterback é mais estável. Pois é, isso que E eu são falo. O dois Tony caras Romo me dá mais. muito, muito medo, muito receio, cara. Tipo assim. Ah, Tony Romo já era, né? Vamos ser sinceros que ele não joga mais futebol americano, certo? Eu acho muito difícil que ele volte e jogue. Se ele voltar, ele vai se machucar, entendeu? Então, assim, ano passado foi isso, esse ano nem comeu. Meu, três jogadas o cara se machucou, velho. Tipo, não tem justificativa, desculpa. Então, assim, tudo bem, o Dak Prescott tá jogando bem, você viu que tem uma conexão com o Dez Bryant. Então, assim, dá para acreditar que ele vai produzir. Mas eu acho que a situação do Jets e a situação do Jaguars está mais estável, e são times que, via de regra, sofrem mais, eles têm que passar mais. O Brandon Marshall, ano passado, teve o ano da carreira dele. Então, eu acho que eu pegaria os dois antes de pegar tanto o George Nelson quanto o Dez Bryant. George Nelson, eu tenho medo, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Ele é muito bom, isso é um fato, não dá pra dizer, mas você nunca sabe o que vai acontecer. Não é que você nunca sabe, ano passado foi a primeira vez que ele se machucou. Mas ele já se machucou na pré-temporada, disseram que era minor, eu não tenho certeza do que está acontecendo, então, assim, eu prefiro evitar. Se ele chegar em mim no terceiro round, eu pego, entendeu? Porque aí é valor, mas até lá eu não sei, eu teria medo de pegar ele. Dez Bryant, Ed Lacy em seguida, Assim, o ano passado torcedor se do Packers machucou, aqui. entendeu? Eu fico naquele negócio assim. É. Como eu já tenho uma história com o cara, assim, ano passado, pô, foi acho que o meu segundo pick foi o Dez Bryant, e eu me fudi, eu fiquei, caraca, que desgraçado, então fico longe dele um pouquinho. Beleza, depois Eddie Lacy. Eddie Lacy porque o Hagatanga é Green Bay Packers, né? Deu pra E ver. adora, O cara então pega eu o amei Rodgers em seguida de Eddie Lace, ele Lacy. seguiu o trend do Legião, que é torcedor do Seahawks. Beleza, depois veio o próximo, Jamal Charles. É, eu acho um pouco arriscado, mas sim, Jamal Charles é muito bom. É, Eu assim. acho que foi um bom pick no segundo round. Não foi o melhor do segundo round, mas foi um bom pick no segundo round Só aqui. fico com medo dele, porque, tipo assim, já é a segunda lesão que ele teve, terceira, sei lá, tipo, do ACL. É, mas ele é muito bom quando ele produz, né? Então eu acho que numa liga ainda mais de 12 times, tem 12 aqui, né? Eu acho uma boa, é um valor legal aqui. Esse time aqui foi inteligente até o terceiro round, esse Morcegos. Ela Robson, ok. Também, ok. Lamar Miller, eu acho bom. Eu peguei Foi um bom pick, sim. Foi um bom pick. ele. É, George Nelson, eu gosto também. Aí depois chega na minha vez. Chegou na minha vez, tipo assim, eu fui obrigado, entendeu? Você tá 100%. Eu acho, nessa liga, olhando pra tabela, ninguém ia draftar ele. Acho que ele caía até pro quarto round capaz, viu? Porque do jeito que o pessoal tá Não, jogando. não caia não. Mas eu não vejo outra escolha também pra você. Na verdade, eu não vejo outra escolha pra ninguém nesse round, a não ser ele, desde o primeiro pick ali, sendo bem sincero. Porque a gente tá falando do Bell, né? E assim, tudo bem, são três jogos, mas, meu amigo, quando ele entra. Pois é. Então chegou na minha mão, Livon Bell lá. Eu falei, cara, eu nem olho pros outros, já vou direto. Entendeu? Tem muito burburinho em cima dele. O pessoal tá falando, ah não, é a segunda lesão do joelho dele. Ele já tá. Ele voltou esse ano, ele não tá bem que nem ano passado. Ano passado ele tava com 2,3% de gordura, esse ano ele já tá com 3%. Falei, pô, o cara tá gordo, ele tá obeso, né? O cara. Aí ele, não. E é o cara que não tem cabeça, só fica se metendo com droga, mulher e não sei o que, não sei o que lá. Não, cara, ele foi pego fumando maconha uma vez. Para, gente, pelo amor de Deus, né? Não. E eu fico falando assim, não, porque ele não tem cabeça. Já, ano passado ele perdeu 2 jogos com suspensão. Esse ano ia perder 4, conseguiu perder 3 com acordo. É, no passado ele ia perder 4 também, diminuiu. Pois é, a nega falou assim, cara, o Martavis perdeu a season toda, entendeu? Isso é verdade, sim. E a nega tá falando assim, cara, esses caras são muito bons, só que eles têm um problema sério de, assim, psicológico e tal. E aí eu não sei, cara, mas assim, chegou na minha vez, Le'Veon Bell, segunda rodada, cara, eu não penso em outra coisa. É Cara, mas se o isso. cara é psicótico e ele faz pontos no Fantasy, você vai não draftar ele por causa disso? É, tipo, essa é a pergunta real. Se o cara faz 60 pontos por jogo, mas ele é psicótico e gosta muito de drogas, você não vai pegar ele? É, tipo, eu acho que é. Sei lá, eu acho estranho essa lógica, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas tudo Assim, o que bem. a gente pode esperar dele é coisas piores, entendeu? Assim, ele vai te dar chegar uma semana que vai estar doidão. Não, não vai, cara. Não aconteceu nenhuma vez, para. Ele nunca fez isso. Ele tava na off-season quando ele foi pego pelos caras lá fumando. E você acha que os outros não fumam, cara? A grande burrada dele foi, tipo, fumar e andar de carro e ser pego pela polícia, entendeu? Se ele ficasse em casa, não ia ter acontecido nada. Foi imprudência de um moleque de 21 anos, cara. Pelo amor de Deus. Quem aqui era o adulto mais centrado do universo com 21 anos, cara. Para. Ainda e famoso. É, É, realmente. o cara ganhou, mas ele é bom, cara. Ele vai produzir. Ele vai ficar 3 jogos fora, mas quando ele voltar, ele vai produzir. Você vai ter dois running backs que têm jogos explosivos. Isso daqui vai ser muito complicado de segurar, cara. Beleza. Aí, ó, desse pessoal que tá participando desse draft aí, esse Samishima é o que mais saca da galera, entendeu? Então, teoricamente, assim, eu estaria meio disputando com ele, né, em relação ao conhecimento. No, o draft a gente vai ver, assim. Beleza. Aí ele foi o meu próximo, né? Ele pegou o Mark Ingram. Ele até falou comigo, cara, se o Bell passasse, ele era meu. Eu falei, bicho, tu acha que eu ia deixar passar? Nunca na minha vida. É, ele assim, eu teria pego o LeSean McCoy ao invés do Mark Ingram nessa posição. A gente vai ver que ele volta pra ele pega, mas eu teria pego o LeSean McCoy ao invés do Mark Ingram. Eu acho que a posição dele, o jeito que tá o backfield do Buffalo, e o Mark Ingram sempre se machuca, todo Pois ano ele é, fica uns eu 4, fico 5 tranquilo. jogos fora, então eu teria pego o LeSean McCoy. Voltou pra ele, deu certo, mas Então, beleza. eu não Mark teria Ingram, pego. achei bom até. É. Mark Cam Newton, eu já queimando de novo um pique, né? Mas ele queria ter o Odell e o Cam, ok. Ele quer ter estrelas, esses cangaceiros aí. Ah, aí vem o Yellowskin, que é o primeiro, né? Pegou o Mas cara, Tony. esse duo é interessante você falar isso, porque assim, esse duo aqui é bom, ele vai produzir bem. Esse time não vai ser um time fácil de derrubar, não, de verdade, porque são caras que produzem bem. Então assim, é foda porque não vale a pena você pegar aqui que você tá perdendo outras posições que vão fazer falta, mas você vai ter boom nesse jogo aqui, vai esses times, esse daí, o Ragatanga, sei lá, esses que são mais loucões e assim, fazem essas coisas assim, eles produzem normalmente, eles acabam ganhando uns 4, 5 jogos pelo menos baseado nessas semanas absurdas os caras. Os caras, É ruim, não é bom, mas ele não vai levar, ele não vai pro playoff, não vai ganhar a temporada, mas se ele te pegar numa semana boa, você perde pra ele, porque o time é forte com esses caras, né? agora os skins, cara, mandar Jordan Reed, tipo assim, não faria isso, entendeu? É. Mas é onde você tá vendo ele sair mesmo, no segundo round, terceiro round. Eu não pegaria também, mas o potencial dele é o potencial do Gronkowski, né? Ele produz mais do que o Gronk, na verdade. Ele teve menos target, mais touchdown e mais jardas no ano passado. Mas eu também não faria não. Tyrande é muito cedo pra mim. É. Aí pegou o Tyrant, aí voltou, né? O Stank, Brandon Marshall. Brandon Marshall, eu acho um bom wide receiver. É. Só que eu falei assim, como ele gastou o Tyrant antes, eu acho que eu iria em Alshon Jeffrey ou Peck. Keenan Allen. Eu iria Alshon Jeffrey ou Keenan Allen. Não, não, não. Aqui, ou Antonio Brown, cara, Antonio Brown, Alshon Jeffrey, Brandon Marshall, como seus três wide receivers, nossa! Foge, foge, corre. Sem brincadeira, eu iria com qualquer um dos dois. Você já não vai ter o melhor running back do mundo e você consegue achar running back estável no quinto, quarto round, que a gente já vê, tem vários saindo aqui mais pra frente. Então assim, eu iria ao Alshon Jeffrey. Você tem três caras que são wide receiver 1 e que produzem pelo menos 10 pontos por jogo. Tipo, é muito, cara. Eu iria ao Alshon Jeffrey e Brandon Marshall aqui. Ou Keenan Allen. Keenan Allen também eu iria um dos dois aqui. Beleza, aí, por exemplo, CJ Anderson, Também achei loucura. esse ano. Ah, mas eles estão apostando pra esse ano. Mas É, também, sei lá. sabe, assim, todo mundo apostou e quebrou a cara, entendeu? Eu não apostei. Ano Então. passado ele tava no meu Do Not Draft List. Se ele Pois chegasse pra mim no décimo round, eu não teria pego ele sem brincadeira, cara. Porque eu vi ele fazer isso, sei lá, é um cara de sei lá quantos anos, eu vi ele fazer isso, sei lá, 4 jogos. E olha que ele tava no meu time quando eu fui campeão. E ele me deu o título no outro ano. Mas, cara, eu não vi nada assim de muito demais nele, de verdade. Ao contrário do Ezekiel Elliott que a gente falou antes, né? Eu não teria pego ele, não, de verdade. Mas tudo bem, tá aí. falou que, tipo, da metade pra frente da temporada ele foi melhor. Cara, eu fiz um trade por ele ano passado, cara. Nossa, eu dropei o bicho depois. Me arrependi amargamente do trade. Mas beleza. Aí depois, né, o Samishima pegou o LeSean McCoy. É, Que foi um bom pick eu também. tava targeteando ele, né? Então, se chegasse na minha vez, eu ia pegar ele. E beleza, aí chegou na minha vez. Aí eu tava na dúvida. Eu já tinha É, dois running backs. sim. Eu pensei em pegar um terceiro running back ou ir para wide receiver. Se eu fosse para wide receiver, eu tava targeteando do Alshon Jeffrey, Eu acho né? que daria para você ter pego o Jeffrey aqui. Eu acho que aqui, se fosse para colocar alguma coisa e falado assim, foi um erro, eu acho que aqui talvez tenha sido um erro. Mas assim, é bom de qualquer jeito, não é que você perdeu muito, mas assim, você não vai ter um wide receiver fodão que nem o resto da galera vai ter. E você tinha uma chance aqui no terceiro de pegar tanto o Allen quanto o Jeffrey, que seriam produções legais. Eu diria pra você que se teve algum lugar que você errou aqui no draft foi esse. Fora isso, eu não vejo muito mais, não. É porque assim, eu teria pego o LeSean McCoy nessa posição. Se ele não chegou, o Doug Martin, não é que eu não gosto dele, é que eu acho que pelo valor da posição, tanto o Jeffrey quanto o Allen valiam mais, eu vejo dessa forma. Entendi. Não, é. Daí que foi o meu problema. Assim, toda vez que eu vejo agora alguma, né, alguma informação do jogador, alguma notícia, eles falam que o Doug Martin não vai repetir o que repetiu ano passado, porque no passado ele tinha muito target, né? E aí o pessoal mostra vários cálculos que ele é o cara que, tipo, que tem mais target e tem menos ganho por jar, ganho por né, target, né? Jardas por target e tal, assim. E tá me convencendo que eu falei, pô, que merda, entendeu? Porque eu Tudo achei bem, que mas isso. tá bom, o cara fala isso, mas qual vai ser o alvo do James Winston? Qual vai ser o alvo do James Winston? Mike Evans Mike Evans e o Charles e Sims, na hora que então, dividia as. basicamente, porque ele vai passar para quem? Pro Cameron Brate? Tipo, pro Vincent Jackson, que é aquilo que a gente sempre viu, quer dizer, ele não tem um terceiro cara, tipo, tudo bem, é foda, porque você tá falando assim, o primeiro alvo dele é o Mike Evans, o segundo alvo dele é o backup running back. Você acha que eles não vão ter dois backs em alguma formação? Você acha que eles não vão usar isso de vantagem deles? Eles vão. Assim, honestamente, eu não vejo. Tudo bem, o Doug Martin não precisa ser o melhor running back do universo, mas ele é só o terceiro running back aqui. Você tá usando ele como seu segundo, na pior das hipóteses, e a gente vê que lá no final você ainda pegou o D'Angelo Williams, que dá pra você ficar tranquilo com a situação do Bell. Então, assim, você tem três running backs tranquilos aqui, cara. Para, você não tem erro nisso daqui, de verdade. Você consegue rotacionar eles tranquilamente e produzir bem. E de mais a Beleza. mais, assim, se ele não produzir, você corta. E aí você pega outra pessoa. De qualquer jeito, você tem o David Johnson e o Le'Veon Bell, cara. Tipo, É. Não, assim, é porque assim, não é o essa fim do mundo. estratégia tá sendo uma estratégia que vai de contra a estratégia da maioria, né? Hoje, cara, entra no site da NFL, vai estar lá gigante assim, no RB. Sim. No RB, no RB, no RB. Todo mundo tá por de no RB. A ninguém falando que a NFL mudou, que hoje em dia o wide os passes são muito mais pontuam muito mais, né, os wide receivers. É uma liga que passa muito mais do que corre, e o pessoal que recebe, tipo assim, é muito mais difícil de machucar em relação aos running backs. Então assim, tá tendo várias matérias falando para todo mundo nesse começo de drafts focar em wide receiver. Entendeu? A única pessoa que eu ouvi falar que, tipo, olha, não é bem assim, foi o Michael Fabiano. Ele falou assim: veja o que você tem de melhor naquela situação. Se por acaso é running back, vai em running back. Se por Ele é acaso é wide mais. receiver, vai em running receiver. Agora, É. não esqueça dos running backs. Sim. Entendeu? Não faça, sei lá, Ele é mais três. conservador. Você vê ainda o primeiro dele, ainda o Todd Gurley. Ele vai mais nos running backs do que nos outros. E ele ficou um pouquinho para trás, eu acho. Mas se você for ouvir, tem vários podcasts legais, interessantes. E você me falou que você escuta um que eu já ouvi eles conversando sobre isso, o Fantasy Footballers, né? Eles já falaram algumas vezes, em alguns lugares diferentes, a respeito dessa teoria, que tudo bem, é legal, mas se todo mundo no seu draft estiver pegando wide receiver, e sobrou você ali com vários running backs na sua mão, é valor, cara. É valor, tipo, você não vai ir running back, se ninguém pegar o wide receiver e sobrar só running back, entendeu? Aí você faz wide receiver, você tem que ver qual é a situação do seu draft. Não dá pra você simplesmente falar assim, ah, essa é a minha estratégia e eu vou só usar ela com certeza, independente do que aconteça. Não existe isso, sabe? É uma questão de adaptação, muitas vezes. Então, assim, foi o que eu falei pra você na época que eu conversei com você sobre isso, que eu me vejo fazendo running back, justamente porque eu acredito que a maior parte das pessoas vai ir wide receiver, e vai sobrar valor. E assim, no teu draft aqui, não foi tanto wide receiver assim, a gente vai ver que vários escaparam. Mas por quê? Porque o pessoal foi quarterback, foi tight end, então assim, teve uma série de outros picks aqui no meio que diminuíram. Por isso que sobrou pra você no terceiro round o Doug Martin, entendeu? Essa que é o ponto. Se o pessoal fosse running back e wide receiver só, e a gente tá falando de um monte de gente aqui que sabe o que tá fazendo, claramente tem muita gente aqui que não sabe o que tá fazendo, aí seria mais difícil de você ter um running back aqui no terceiro. Você tira o Rodgers, tira o Gronk, tira o Wilson, tira o Reed, tira o Newton, e você põe todos esses running backs e receivers pra frente, no teu lugar aqui, não ia chegar Keenan Allen, não ia chegar Doug Martin, não ia chegar Alshon Jeffery, na melhor das hipóteses você ia ter o Jeremy Maclin pra escolher aqui. Então esse que é o ponto, entendeu? Você viu que o pessoal não tava pegando e você se adaptou do jeito certo. Não dá pra também você falar assim, ah, só vou fazer isso e foda-se. Não, não existe Sim, isso. eu concordo. E aí, mas e a minha intenção não era ser full running back. O que aconteceu, né? O David Johnson foi a minha escolha. Ok, Le'Veon Bell chegou na minha mão, não tinha o que pensar. Aí a volta, essa terceira que foi, cara, que eu fiquei muito tempo pensando, entendeu? definiu assim, tipo, beleza. Só que essa terceira, eu escolhi um running back. E isso influenciou o resto do meu draft. Mas vamos continuar. Beleza, depois do Doug Martin, Matt Forte, eu acho que foi um erro violento, mas tudo bem. É, ainda mais com o Jonathan Stewart ainda na mesa, o Ryan Matthews, acho que até o Latavius Murray. Assim, o Matt Forte é um puta cara. Hã? Na frente do Matt Forte, eu ia de Murray e de Jerry Hill na frente DeMarco Murray, não. Nem Jeremy Hill, eu não iria nenhum dos Latavius dois. Murray. Ah, tá bom, beleza. Tudo bem, DeMarco Murray eu tenho medo, eu fujo também. E Jeremy Hill, cara, nossa, Jeremy Hill foi. Não tem um running back mais touchdown dependent do que ele. Eu me sinto mais seguro com o Giovanni Bernard do que com o Jeremy Hill, de verdade. Mas tudo bem. Foi um Beleza. erro aqui, mas tudo bem, faz parte. Tá, Daí o próximo. Keenan Allen. Keenan Allen, Esse time aqui boa. também foi bem inteligente. Até o quinto Matthew, round. não achei. Mas, ok. Ele tinha que ter pego o Alshon Jeffery aqui, na real. E ele deixou passar pro Morcegos que tem o AJ Green e o Alshon Jeffery. Hein? Então vai ser bem interessante esse time aqui. Aí o outro que já tinha ido quarterback no primeiro round mandou um Greg Olsen no terceiro, que foi uma loucura total e completa, mas tudo bem. O Los Barbarians pegaram o Demaryius Thomas, Dez Bryant e Demaryius Thomas. Eu não acho a melhor pick, eu acho o Jeremy Maclin mais interessante do que ele aqui, mas tudo bem. Aí o outro aqui, eu preciso falar o que ele fez. O cara vai lá e pega o Tom Brady no terceiro round. Aí que você viu que o seu draft tava ganho, que você não precisava mais se preocupar. O outro pega o Jeremy Maclin, tudo bem, legal. Uma estratégia muito boa, cara. Eu É. fui com a camisa do Tom Brady. Eu Eu falei, velho, eu ia com a camisa do Odell Beckham Jr., outras camisas assim, e falei, cara, eu não, eu vou influenciar o pessoal, fazer uns piques, velho, nada a ver, velho. Aí eu botei a camisa do Tom Brady e falei, cara, eu quero o Tom Brady. O Tom Brady foi do meu time ano passado. Sério Eu mesmo que passei você fez isso? meia hora falando do Tom Brady, tá ligado? Que dó. Moleque, só que eu não achei que ninguém fosse pegar ele no terceiro round, Que tá ligado? dó. Mas beleza, Que deu dó. certo. Eu falei, pronto, isso, tudo bem. Que dó. Fiquei bom pique com um cara que tá suspenso. Sim, quando ele voltar, ele vai voltar destruindo, né? Como sempre volta. É, sim. Mas, né? Outras opções melhores. Beleza. Muitas outras. Jeremy Maclin, pra finalizar. Eu acho que foi uma boa, eu gosto do bicho. Era o melhor que ele tinha disponível ali. Ele podia ter ido outro running back, mas ele ia ficar sem o wide receiver se ele não tivesse feito isso. Se bem que ele ia voltar, né? O quarto ele ia voltar. Aí ele podia ter pego um outro aqui legal. Ele foi lá e pegou o Tyler Eifert, que só vai jogar depois do quarto jogo na melhor das hipóteses, né? Então, sei lá por que que ele fez isso. Brady pegou o Julian Edelman pra fazer seria com o Tom Brady. Depois pegou o Dion Lewis, Que que se também tá machucou. machucado. Aí, também, loucura. Carlos Hyde, aquele negócio. Ano passado teve um jogo maravilhoso e depois machucou. E eu segurei esse cara até o final, cara. Até, sei lá, 13ª rodada ano passado. Nossa, nossa. Nossa, assim, eu tenho muita raiva desse cara. Eu vou te falar o seguinte, cara, o Carlos Hyde é o meu CJ Anderson desse ano. Ele tá no meu Do Not Draft, eu não vou pegar ele de jeito nenhum, eu não acho que ele vai produzir nada, mas assim. Posso estar errado, mas eu olho pra ele e eu falo assim. Essa é a minha reação visceral, é tipo. Que horrível. É, Eu e não cara, quero. Não porque ele é ruim, ele é um bom atleta, mas não importa. Você vê a situação do 49ers, é tipo, isso que eu ia falar, corra, corra. pra mim, assim, é um time muito incógnita, entendeu? Eu não sei o que vai acontecer com eles esse ano, assim. Eu espero que eles deem bem porque eu gosto do time, mas, cara, pelo que eu vi até agora dos pre-seasons aí, sei lá, hein? Mas. Não vai rolar. Aí você vê o run dos tight ends que começou com o Greg Olsen do Ragatanga, né? Então a gente teve o Greg Olsen saindo, o Demaryius Thomas, Tom Brady, Jeremy Maclin, e o cara foi lá e pegou o Tyler Eifert porque ele ficou com medo. Aí o Julian Edelman, Dion Lewis, Carlos Hyde que a gente falou. Aí o outro foi lá e pegou o Travis Kelce e o outro pegou o Gary Barnage. Tudo bem, são caras bons, mas não justifica esse pique, tipo. É aqui que você vai ver ele saindo. O Tyler Eifert não mais por causa da lesão, mas é aqui mesmo que você vai ver ele saindo. Não foram reaches pelo valor deles, mas assim, eu não pegaria porque é caro demais pra mim. Sim, Travis Kelce ano passado, cara, pra mim tinha assim, nossa, Zeus, o cara vai destruir e tal. É. E, cara, não foi utilizado, cara. Kansas City não usou ele, assim, ele era mais pra defesa, mais pra proteção. E pouquíssimas Pois vezes é. ele recebia os passes, né? Então, tipo assim, ninguém fala, não, que esse, agora esse ano ele vai destruir. Eu espero que realmente ele destrua, entendeu? É porque eu acho que ele tem, tipo, a possibilidade chegar perto do Gronkowski, cara. Assim, eu acho que ele, o bicho é grande, o bicho é forte, o cara tem agilidade, mas não pegaria no quarto round. Gary Bernard, acho bom, mas também não pegaria no quarto round. É. Né? Mike Evans Depois, aqui foi um steal. Esse Mike Noroeste Evans. Lambisgoia aqui, é isso? Noroeste Lambisgoia. Mike Evans, Foi eu acho inteligente bom. também. É. Entendeu? Eu acho que do Tampa Bay, tipo assim, é a opção que eles têm. Sim. Né? Não, se pegar ele no Jeremy Hill. quarto round, não tem nem o que discutir. Foi incrível. É. Não, eu tava olhando pra ele, cara. Se chegasse na minha vez, ia ser tipo assim, voador nos peitos, tá ligado? Mas enfim, continua jogando. Beleza. Aí Jeremy Hill. Massa. E chegou na minha vez. Aí eu falei, cara, eu já tenho três running backs. Agora É, eu não, o running sou. back tava fora da sua tabela aqui, com Sou certeza. obrigado a pegar o wide receiver. Tem alguns running backs que eu gosto ainda? Tem, mas tipo assim, não faz Não sentido eu encher importa, um time de sete running backs, entendeu? Se eu não tenho nenhum wide receiver. E como é. É. eu abri mão do O'Shawn Jeffery na última, assim, eu falei, cara, agora eu tenho que conseguir ganhar valor nessa posição. Eu Beleza. não teria ido Sammy Watkins. Eu Eu não fui teria Sam ido Sammy Watkins, porque ninguém tá falando assim, eles têm a possibilidade de explodir, entendeu? Watkins. É. Aí Ele eu é falei. bom, ele é bom, ele não é ruim não. E assim, é um pique legal, é um pique que faz sentido. Não tô dizendo que tá errado, mas vendo os outros, eu teria provavelmente ido com caras mais seguros, que eu me sinto mais tranquilo de que vão ter produção, e menos caras de explosão, que nem Sammy Watkins, DeSean Jackson, que você não tem certeza do que vai acontecer. Eu teria pego um Randall Cobb, eu teria pego um Eric Decker aqui, do que antes de me preocupar com esses caras. Por situação mesmo, pelo que você falou, eu já tenho tanto running back que aqui eu preciso de produção estável. Então eu teria targeteado um Julian Edelman, um Jeremy Maclin, um Randall Cobb, um Eric Decker, que eu sei que vão produzir, entendeu? Entendi. Mas não é ruim, é bom, claro que quando ele explodir você vai ganhar muito ponto, isso é fato, mas assim, Então. eu te digo de um ex-dono do Sammy Watkins, é meio insano, é o que eles chamam de roller coaster, né, que é a montanha russa, porque você nunca sabe, ele vai produzir 20 pontos no jogo, aí você vai falar assim, porra, tava no meu banco, aí você põe no titular, ele produz 2, aí você fala, caralho, aí você põe no banco, aí ele vai e produz 25, aí você fala, é tipo, é difícil, sabe? Não é fácil de lidar com o Sammy Watkins. Mas assim, na hora eu achei que valeu assim, mas realmente ficou um pouco pé atrás porque assim, ele tá voltando de lesão, ele machucou o pé durante o foi preciso, durante o acho que o É, eu training não leio camp muito e tal. dentro dessa lesão. Assim, eu sei que ele tem. É foda porque o pessoal fala muito, não, tem as lesões e tal, e eu mesmo uso esse argumento muitas vezes. Mas não foi uma coisa muito grande, pelo que parece. O Bills não é uma instituição que normalmente mente a respeito dessas coisas, ao contrário de outras aí. Então, ele falou que ele tá bem, que ele tá tranquilo, ele tava correndo ainda, então assim, não parou, sabe? Então eu não tenho tanto medo dele assim, não, sendo bem sincero. Só o estável mesmo que me incomoda, mas. Beleza. É, Doug Baldwin, o próximo, eu achei um bom pick, É. mas eu Não. gosto, cara. Eu não pegaria. Acho. Sério? Doug Baldwin, pra mim, sexto round, mais cedo possível que eu pegaria ele. Antes disso, não. Cara, o cara teve. Ele teve 12 touchdowns em 5 jogos. Não existe isso. Foi assim, tudo bem, ele produziu muito, isso é verdade. Mas você não consegue dizer que esse é o padrão da vida dele. É a mesma questão que eu tinha com o CJ Anderson. Você não tem a menor ideia se é isso que ele vai fazer. Todos os outros anos da vida dele, ele não fez isso. Mas agora de repente o time vai se redefinir e o Doug Baldwin vai ser o melhor cara da história do universo. Se ele fizer 12 touchdowns a cada 5 jogos, ele quebra o recorde da NFL. Assim, não é estável, entendeu? Tudo bem. Eu acho difícil que ele faça double digit touchdowns. Eu acho muito complicado que ele faça. Eu acho que ele deve fazer, sei lá, quase 1.000 jardas e uns 8 touchdowns, que é uma boa produção para um wide receiver 3, 2. É uma produção legal. Mas, pô, você tem o Randall Cobb aí que já deu double digit touchdown, você tem o Eric Decker que também, então assim, eu não teria pego o Doug Baldwin pelo valor que você ainda tem na mesa aqui. T.Y. Hilton, Jarvis Landry, até Dante Moncrief, de verdade, eu acho que valeria mais a pena. Não sou a melhor voz nesse aspecto, porque assim, muita gente tá pondo o Doug Baldwin lá em cima, mas eu não compreendo por que que as pessoas estão fazendo isso, então assim, eu enquanto especialista do. Não, eu não entendo, sabe? Eu acho assim, tem coisas que você tem que ficar feliz com o que você tá fazendo. Eu não teria pego. Não é um pique horrível, mas eu não acho que faz sentido. Depois vem o Jonathan Stewart. Eu acho que Legal é um também. running back assim, que mantém uma constância. Sim, tranquilo. Não acho que ele vai fazer milhões, mas sim, vai manter constante assim. E não porque ele seja ruim, assim, porque eu acho que realmente o Cam Newton rouba muito dele. É, isso é verdade. Ah, porra, na hora que vai, vamos lá, 3 jardas pro touchdown. Em vez de passar para ele, o Cam Newton vai lá e faz ele o touchdown, entendeu? É Isso é, não, isso. isso é verdade, isso é verdade, não dá pra dizer que não. Mas assim, isso também é bom porque o Jonathan Stewart é um cara que se machuca com alguma frequência, né? Então você ter ele descansado, sabe? Poder dividir com alguém os carries, mesmo que seja o Cam Newton, é bom pra ele, sabe? Ele nunca foi o bell cow, ele se machuca com alguma frequência. Eu acho um pick legal. Não sei se seria o meu RB2, mas assim, é o melhor que o cara tinha aqui, então não tem problema. Talvez tivesse sido wide receiver, na melhor das hipóteses. Eita, depois vem o Latavius Murray. Murray, eu perdi. Latavius Murray, eu acho uma boa. Acho que esse ano ele tem tudo sim pra dar uma crescida. Aí vamos lá, round 5, Drew Brees. Eu não pegaria ele no round 5, assim. Se chegasse no round 6, tal, acho que já seria uma boa. Mas é porque eu quero pegar quarterback mais tarde, entendeu? Eu ainda acho que tinha coisa melhor na hora. Mas beleza, Drew Brees, ok. Randall Cobb. O problema do Randall Cobb, cara, é que eu tô com medo acho que é George Nelson, que é o outro do Green Bay. Não tenha medo disso. Não tenha medo disso em absoluto. O Randall Cobb, todos os anos que ele produziu bem, ele tava como segundo do George Nelson. Todos os anos. Entendi. Então, ele e o George Nelson juntos, eles são melhores do que separados. Tudo bem que ele tava meio lesionado no passado, ninguém tem certeza se foi isso que foi o problema. Parece que todo o core wide receiver do Packers morreu no ano passado. Mas, assim, eu não tenho medo nenhum de pegar o Randall Cobb, porque eu sei que ele é um wide receiver 1, mesmo sendo o segundo do Packers. De verdade. Não tenha receio. Esse foi um bom pick. Por isso que eu falo, eu teria pego ele. Eu acho ele um valor absurdo no quinto round. Eu pegaria ele no terceiro, pra você ter noção. Eu acho válido. Eu acho esse daqui muito valor, cara. Sério, sem brincadeira. Beleza, então. Aí depois DeMarco Murray, né, Que eu do também Sam não teria Schema. pego. E aí chegou na minha vez. Aí eu fui de Brandon Cooks. Pois é. Assim, é legal, é um pick legal. Eu não faria esse pick, mas Não, não mas dá pra dizer que tá errado, que nem tinha os T.Y. outros três. Hilton, tinha Eric Decker, É. Eu acho que esses entendeu? dois nomes são os nomes que me chamam a atenção. Tinha John Brown Não faria John Brown aqui, mas tudo bem. também. Entendeu? Mas assim, o que eu falei? Falei, cara, eu fui nessa mentalidade. Falei, ó, eu tenho running backs bons. Aí eu falei, cara, eu tô com medo dos meus wide receivers não conseguirem se equiparar os outros, porque eu já deixei muita coisa passar. Aí você apostou num top 1 aqui. Eu comecei a apostar nos caras, assim, se der certo, vai dar muito certo. Se der errado, vai dar muito errado, tá ligado? E aí foi isso que me gerou um problema, porque assim, na próxima rodada eu pego outro wide receiver que também tem essa mesma característica. Se der certo, vai dar muito certo. Se der errado, fudeu. Entendeu? Não. Eu acho que aqui. Esse foi um erro. O próximo pick que você fez, pra mim, seria um erro. É? Beleza. Então, Brandon Cooks, ok. Então, apostando no New Orleans aí, vamos ver se vai dar certo, ok. Próximo veio Amari Cooper, depois veio o Big Ben. Foi uma aposta do. Foi um erro do Norwest Lambisgoia aqui. Não vale isso daqui. Não, não vale mesmo. Assim, eu torço pro Steelers, eu gosto do Big Ben, mas ele não vale um quinto round pick, de verdade. Nem assim, acho que no nono eu pensaria a respeito, mas mesmo assim eu acho que não valeria a pena, visto os quarterbacks que saem via de regra no nono. Assim, não foi uma boa, de verdade. Mas tudo bem, o cara pegou. Aí, Eric Decker, eu acho um boa. Se mantém. Esse foi legal. Esse Tony foi Ber. bem legal. Ele tava precisando de running back, talvez, mas eu não gosto muito, não. Eu acho que dentro do que ele tinha de possibilidade aqui, eu acho que foi o melhor que ele podia ter feito, na real. Eu acho que eu teria ido entre ele, talvez o Jeremy Langford, talvez o Matt Jones, talvez. Eu acho que seria isso, basicamente, porque também pegar os outros que estão mais para baixo ele não teria opção. Ele tinha que pegar alguém, eu acho que o Giovanni Bernard foi um bom pick aqui, do que tinha sobrado, sabe? Aí, Você Hilton. vê, é isso que eu tô falando. A gente tá falando no quinto round, e olha a quantidade de wide receiver que você vê saindo mais pra frente, que vale alguma coisa. E olha a quantidade de running backs que tem mais pra frente que vale alguma coisa. É muito mais profunda a posição de wide receiver do que a de running back. O cara tem Jamal Charles, o segundo dele é o Giovanni Bernard. É isso que eu tô dizendo quando eu falo desse negócio do pessoal pegar muito wide receiver e não pegar running back, porque tem muito wide receiver. Faz você querer os melhores? Faz você querer os melhores wide receivers? Faz, mas porra, o cara ficou com o Giovanni Bernard como segundo, o outro ficou com o Joe Lewis como segundo, o outro ficou com o Carlos Hyde como segundo, porque não tem mais ninguém, né? O Jangão aqui tá com o Matt Forte e o Jeremy Hill como os dois running backs dele, tipo, não vai produzir, não vai produzir. Esse time é fraco, esse time não é bom. Você tem três. E você vê, sobrou pra você wide receivers que são mais ou menos? Talvez, mas mesmo assim, olha o valor deles. Não tem justificativa isso daqui. É, o pessoal tá sendo muito louco com esse negócio de wide receiver. Eu não entendo. Pois é, vamos ver se dá certo esse ano a Eu estratégia. acho, de verdade. Eu vou ficar muito surpreso se não der É, certo. vamos lá. A T.Y. Hilton, eu acho que foi uma boa. Foi um bom pick, sim. Sean Jackson. Foda que é o primeiro wide receiver dele, né? E não foi porque ele foi running back heavy, foi porque ele pegou Aaron Rodgers e Greg Olsen nos dois primeiros. Que entrou bem, teoricamente dá uma vantagem, mas. Boa sorte com o T.Y. Hilton como seu primeiro wide receiver. Mas o pessoal tá falando que o Colts tá bem, assim, É! os wide receivers deles estão Pois tendem a é, pontuar bastante esse three ano. wide receiver set. O T.Y. Hilton não vai produzir o que ele produziu no ano retrasado, até no ano passado ele já não produziu, então eu. Eu acho um pique dúbio no, na melhor das hipóteses. Mas não tinha outra Deixando. opção aqui. Era isso ou, sei lá, Jarvis Landry, Larry Fitzgerald. Então, assim, tinha que ser. Era o cara que tinha o maior teto. Mas você vê, por quê? Qual o problema de você pegar um quarterback e um tight end cedo? É isso, entendeu? Não sobra nada. E você não tem running back nem wide receiver. Aí, E ferrou. agora vai, né? É. Deshaun Jackson. Foi bom. Beleza. Não seria o John meu pique, mas Brown, foi bom. o John próximo. Brown. Também acho cedo, mas. Dá pra entender, talvez ele seja o Cara, primeiro ali. o problema é o seguinte: os três wide receivers do Arizona, pra mim, são bons. E eu fico sempre naquela dúvida: e aí, eu vou de John Brown, vou de Larry ou vou de Michael? Entendeu? Assim, o Michael Floyd, teoricamente, é o cara mais targeteado, só que ele quebrou a mão, quebrou os dedos, sei lá, teve um problema sério aí no training camp dele aí, entendeu? Aí ele fala que o John Brown seria a segunda opção. O Larry Fitzgerald é o cara que faz grandes jogadas, tá ligado? Cara, tipo assim, né, ano passado o cara levou o time lá pros playoffs lá e tal, mas aquela constância dele não possui, né? Ele E aí eu possui fico. só constância, né? E ele é muito touchdown dependable. Ele vai e se ele não faz um touchdown, ele vai te dar 6, 7 pontos. Então, assim, é um bom wide receiver 3 para você pôr no flex, na melhor das hipóteses. Mais do que isso, o Fitzgerald não é. O John Brown e o Michael Floyd, quando eles começaram a se envolver mais no, no, na offense, ano passado o Larry Fitzgerald desapareceu. Então, não é o melhor dos três ali. Seria o meu terceiro. O meu primeiro é o John Brown, o segundo o Michael Floyd, o terceiro o Larry Fitzgerald. É nessa ordem que eu vejo ele saindo. Beleza. Acho cedo de qualquer jeito, viu? No quinto round eu não iria por nenhum dos três. Talvez no sexto aqui eu inferia, mas o cara, se ele gosta do cara e ele chegou aqui no quinto, ele tá na ponta do quinto, ele pode pegar, entendeu? Ele não precisa arriscar. Daí a gente vê dois picks que, né, pelo amor de Deus. Aí beleza, John Brown. Aí depois vem esse último que ele pegou um kicker e uma defesa, né? É, pois é. Não precisa nem falar nada. Esse time aqui, sem Tá. condições, não vai fazer absolutamente nada aqui. Aí depois vem Danny Woodhead. É. É tipo isso. Matt Jones. Acho que valeu a pena aqui. Eu não sei, viu? Eu acho, cara. Eu Cara, iria os tanto de três. Chris Ivory e Jeremy Langford antes do Matt Jones. Cara, eu não. É, o Jeremy Langford tudo bem, mas o Chris Ivory eu não consigo, cara. Eu acho que ano passado o cara, tipo, era. Ah, vou jogar hoje. Aí não jogava. Assim, ficou É. caro. Entendeu? Eu não gosto desse tipo de jogador. Então, eu passaria mais por isso, mas o Jeremy Langford eu acho que seria uma boa. Frank Gore eu acho muito arriscado. Eu acho que ele já tá muito velho. Ano passado para mim foi um ponto fora da reta, tá ligado? Mas, posso estar errado. É, assim, sei lá. É, ele pode produzir aqui, assim, o Matt Jones ano passado ele teve dois jogos que ele produziu bastante e 13 jogos que ele não produziu nada. Tudo bem, tinha o Alfred Morris e tal, mas eu não vi ele fazer nada de inacreditável, entendeu? O Jeremy Langford eu vi fazer coisas inacreditáveis e o Chris Ivory, quando ele entrava ele produzia. Então é uma questão de, se ele estiver machucado, não usa. Se ele não está machucado, usa. Acho que, assim, você está procurando aqui, já é o sexto round, você está procurando seu terceiro running back, na melhor das hipóteses. Então, pô, não, eu Entendi. não iria a Matt Jones, eu iria a Chris Ivory, estabilidade, Jeremy Langford, mais tranquilo aqui. Não, Mas tudo beleza. bem, Aí, é aqui que ele vai sair mesmo. Michael Floyd, né, o segundo outro Tranquilo também. Arizona. E aí veio, acho que foi demais, que ele pegou o Gronkowski na sexta rodada. É, foi o segundo kicker ainda, hein? Primeiro foi do Buffalo Bills, porque por algum motivo. Não, do Cardinals, desculpa, porque por algum motivo o cara gosta muito dele. Pois é, eu Não, não, acho não que. tem nem o que discutir aqui, o cara realmente não tem ideia do que ele tá fazendo. Depois Moncrief, vale a pena. Vale a pena, Jarvis sim. Landry, ok. Também bom. Delanie Walker, eu não gosto muito desse tight end. Ano passado ele mandou muito bem, mas não gosto. Mas é um, assim, é cedo para ele, mas baseado no que essa liga tá fazendo, você ia acabar tendo que pegar um tight end com alguma velocidade, senão você não ia ficar sem ninguém, né? Então, eu acho antes do Delanie Walker, eu não sei se eu coloco muito os tight ends, eu acho que ele é um valor legal aqui, dá para pegar baseado na tabela dessa liga, tá? Entendi. Não em geral. Em geral ele vai cair pro oitavo nono round. Eu acho muito difícil ele sair antes disso. Mas assim, você vai ver no oitavo nono round. No sexto, sétimo, você vai ver saindo Tyler Eifert, Travis Kelce. Greg Olsen vai sair no quarto, quinto. Aqui nesse lugar aqui você vê o Barnes e o Olsen saindo via de regra. Então é. Mas é porque o pessoal já pegou lá pra frente. O cara deve ter ficado com medo, talvez. E pegou. Eu Beleza, acho aí que faz sentido até. voltou para minha vez. Eu fui de Jordan Matthews. É, não, assim, eu acho um Pode erro de falar. verdade. Eu acho um erro de verdade. Aqui eu não teria pego. Eu entendo que não tenha muito mais opção. Ele é teoricamente o wide receiver 1 do Philadelphia, mas o Jordan Matthews é um slot guy, ele não vai produzir muito mais do que o que ele produz via de regra. Então, ele não joga no outside, ninguém põe ele no outside, ele não vai te dar nenhum jogo explosivo. Eu não teria pego ele aqui, eu teria pego talvez um Crabtree, que é o target na red zone do Derek Carr. Eu acho que vale mais a pena. O Kelvin Benjamin tem um teto mais alto que ele, saiu no próximo round. Então, assim, eu não teria pego ele. Eu entendo a Entendi. lógica atrás disso daqui, eu acho que tudo bem, mas eu não teria feito isso. Eu considero um erro. Eu ia ficar muito feliz se você tá na minha frente e pega ele, porque daí eu ia poder pegar os caras que eu quero de verdade, não o Jordan Matthews. Aí veio Larry Fitzgerald, depois Que. Michael Crabtree, Crabtree foi um legal aqui. Chris Chris Ivory. Ivory. Aí volta. Denver Broncos na defesa na sétima rodada. Eu vou te falar o Ok. seguinte, cara. É risório ver isso, mas assim, eu acho pegar o Jimmy Graham pior do que pegar a defesa do Denver Broncos no sétimo round. Beleza, aí vem Jimmy Graham. Nossa senhora, que dó dessa pessoa. Beleza. Aí depois vem Julio Thomas, né? Que tudo bem. Não, mas eu acho que o Antonio Gates é melhor que o Julio Thomas. Eu Eu acho também. que o Zach Ertz é melhor que o Julio Thomas. Sim. Mas tudo bem, ele quer pegar, pega. Até o Kobe Fleener e o Martellus Bennett e o Dwayne Allen. Eu pegaria qualquer um desses. Olha onde o Jason Witten caiu. O Jason Witten tá no 12º round. Esse cara que pegou o Jimmy Graham, que pegou o Jason Witten no 12º, ele só vai usar o Jason Witten, ele não vai usar o Jimmy Graham. Vai, vem em mim, de verdade. Pois é. E aí chegou na minha vez, e eu tava de boa, tranquilo, e de repente eu percebi que Andrew Luck estava no sétimo round. Pois é. Aí eu falei, cara, é que nem o Le'Veon Bell. O Andrew Luck normalmente está saindo pelo quarto round, certo? No Sim. sexto, chegou na minha mão no sexto. Eu pensei em pegar ele no sexto. Eu falei, não, mas eu não tô a fim de queimar em quarterback cedo. Apesar de sexto do Andrew Luck ser um round muito bom já, eu acho. Certo? Na hora que voltou pro sétimo, ele tava ainda. Eu falei, cara, desculpa, agora eu vou ter que pegar. Entendeu? Sei que ano passado não foi o ano dele, entendeu? Mas ele tava muito machucado. Ele assim, ele tava muito ferrado, ele jogou muito no sacrifício, é, de verdade. Não, tem problema. Esse foi um pick. Isso é um valor, cara. Você tá pegando Andrew Luck no sétimo round. Isso daqui é um. E você já tem três running backs e três wide receivers. Aqui é uma posição que você pode arriscar, entendeu? Pois Então. é, aí eu fico com um pouco de receio da linha ofensiva do Colts, assim. Pelo que eu vi da preseason aí, o É, cara, sim. ele tá apanhando bastante. É. Então assim, eu tô um pouco com receio, mas cara, eu falei, velho, é sétimo round, Andrew Luck, tipo assim, eu não posso deixar passar. Não, o teto tá aí, é justamente esse o ponto, entendeu? É dá receio? Dá receio, mas o teto do Andrew Luck é o teto do Andrew Luck. Então, assim, não, por ser o sétimo round, não foi um erro, de verdade. Isso daqui foi um bom pick. O próximo foi um erro, Andy Dalton Ed aqui. Dalton, eu acho que é Não. porque ano passado ele mandou bem e o pessoal, não sei, mas também não botaria ele aí. Não, cara, just no, não faça isso, ponto. Antônio Gates, eu acho um bom pick pra aqui. De novo, frisando bem que isso daqui tem a ver com por que todo mundo tá pegando o Tyrande. Isso não tem a ver com necessariamente o valor dele. O Antonio Gates vai ver. É verdade, o Antonio Gates vai ver no décimo Sim. round sobrando várias Tipo vezes. isso. Então. Eu, nos mock drafts que eu faço, cara, ele tá indo lá pra, pro final. É, não, às vezes, tem vezes que ele chega no pique 140, 130, que normalmente é 12º, então assim, dá pra esperar isso daqui, você não precisa pegar, não. É. Jeremy Langford, eu achei um bom running back pra você conseguir no sétimo round. Foi bem bom, sim. Eu achei bem interessante isso daqui. Esse cara pegou bem. Ele fez uma bobagem com o Barnage no quarto round, mas ele se recuperou com os wide receivers que ele pegou e com o running back. Esse time aqui vai dar um trabalhinho. Aí foi Emmanuel Sanders. É, Tá bom. bom, Terceiro mas. wide receiver, tudo bem. É, você fica naquela dúvida. Frank Gore, ok. Frank Gore vai ser o segundo running back desse time. O Carlos Hyde não vai fazer nada. Aí veio Carson Carson Palmer. Palmer. Pegaria bem. Assim. É um cara instável, estável, né? Tipo, dá pra pegar. Eu não faria isso, mas dá pra pegar. Kevin Benjamin. Kelvin Benjamin é legal, ok, Aí o valor, último, hein? acho que ele decidiu assim, jogar moeda, sei lá, fazer Não, alguma ele coisa. falou, eu preciso de uma reserva, porque se o meu kicker morrer, eu preciso ter um kicker reserva. Aí ele falou, pegou o Graham Gano, porque. Pois Essa é a é. justificativa, porque não tem. Aí ele pega Aí em o. seguida ele falou assim, eu preciso de outra reserva de tight end, porque eu não preciso de reservas em running back nem wide receiver, eu preciso de reservas em kicker e tight end, são as melhores posições para eu pegar. Aí ele voltou com o Kobe Fleener, porque não tem isso. E esse time é o time perfeito para você ver assim, não faça absolutamente nada que essa pessoa fez. Nada, nada disso daqui faz sentido, de verdade. Acho que o Ai, ai, ai. único Mas pick beleza. desse time que fez sentido foi o Jeremy Maclin. E assim, não é porque eu não gosto do Kobe Fleener no oitavo round, é porque não dá pra você pegar o Kobe Fleener quando você tem dois kickers, uma defesa e um tight end, um running back e um wide. Meu, não. Não faça isso daqui. Carolina Panthers em seguida. É verdade, pelo amor de Deus, cara. Não, Não com tem jeito. Isso certeza, né? daqui Nossa, eu fiquei é. sem noção. Beleza. Jamais. Não tem Carolina justificativa. Panthers. E aí o pessoal começou a falar: caraca, velho, tá todo mundo tá pegando o kicker, vamos pegar Não, o é Graham esse cara aqui, esse cara tem dois kickers, eu preciso me garantir, senão eu vou ficar sem kicker, porque tem pouco kicker na NFL, eu preciso pegar o kicker agora. Gano. Aí começou a vir uma coisa muito louca, veio Foi. Martellus Bennett, ok. Aí veio Steven Hoschka, Hoschock, sei lá como fala. Steven Hoschka, Aí do depois Seahawks. Alex Smith, Blake Foi o Bortles. rush, você percebeu, né, que você começou o rush dos quarterbacks e o cara aqui começou o rush dos kickers, né? Aí veio Cairo Santos. Eu falei, cara, Cairo. gente, eu sei que ele é brasileiro, mas velho, existem pessoas melhores do que ele, cara. Tipo assim, sério. E não pega no oitavo round, Não, nada do que aconteceu aqui dá pra justificar, cara. Você tá velho. É. vendo um oitavo round em que saiu ao todo um wide receiver e nenhum running back. Não porque saiu só tight end, tá? Não porque saiu alguns quarterbacks, mas porque saiu, meu. Como que você me pega o Alex Smith e o Blake Bortles no oitavo round, tendo ainda o Philip Rivers na mesa, o Eli Manning na mesa, não. Não faça isso, tá? O kicker, três kickers no oitavo round. Meu Deus. Deu Kicker e nada, né? defesa, 14º e 15º round, na melhor das hipóteses, 13º, se você quiser pegar o Gostowski, entendeu? É isso. Você não pega antes disso. Pelo amor de Deus, não pegue. Ponto, ponto, ponto. Isso daqui vai dar um problema. Porque você vai dropar o kicker, você vai dropar a defesa. Isso daqui é loucura, cara. Não tem justificativa. Não tem justificativa. Também acho. Packers, Aí. você voltou com o Ertz, vamos falar do teu pick que eu acho que vale mais Beleza, vamos lá. sentido. Aí vai Green Bay. Né? Aí chegou na minha vez. Cara, como teve esse rush de tight ends, eu falei, fudeu agora, viu? Porque agora eu sou obrigado a também pegar um tight end, porque assim, dos que eu tava focando, todos que eu queria já tinham indo embora já. Entendeu? Eu te dou dois nomes que eu acho que vão ser melhores do que o Ertz aqui. Um deles eu não teria nem draftado quase, acho que um cara pegou ele aqui, que foi o Jungão que pegou o Jared Cook no final, que eu acho que foi um bom valor ali. Mas eu teria pego o Cook e o Allen antes. Porque, primeiro, Green Bay Packers. E o Rodgers com o DeMarco Finley, ele produziu um absurdo. Eu acho que o Cook vai ser, tá muito underrated esse ano. Não acho que ele vai ser o melhor tight end do mundo, mas eu acho que ele tem potencial para ser top 10 aí com alguma facilidade. Não porque ele é incrível, mas porque é um puta match que eles fizeram lá. E o Dwayne Allen, que é o cara pro Luck. Eu vejo o Ertz de verdade, eu acho que foi legal. Eu acho que é um dos três que você poderia pegar aqui, mas eu não pegaria ele, eu pegaria o Allen antes. Entendi. Mas tudo bem, eu assino embaixo desse pique aqui, que eu acho que faz sentido, baseado no que Entendeu? aconteceu antes aqui. Eu não queria ir em Tyrande, entendeu? Eu queria outras coisas antes, mas foi, cara, teve muito rush de Tyrande. Falei, não, deixa eu garantir pelo menos E você alguma não coisa quis aqui em pegar um Tyrande. kicker pra se garantir também, porque... É, não, isso aí pode vir. Pô, kicker, velho, eu deixei por último, tava nem aí. Beleza, depois vem Philip Rivers, eu acho que é uma boa. No round 8, pelo que aconteceu. Pelo que saiu de quarterback, sim, o cara não foi uma loucura aqui. Aí, mais um kicker, Chris Brown, não sei porque que é aqui, mas beleza, vai lá, pega. Chris Boss. Depois vem Ele ficou com Golden medo, Tate. cara. Ele tava fazendo certinho, tá? É que assim, ele pegou um cara que eu não pegaria, que é o Jimmy Graham. E ele pegou o Chris Boss. Esse cara é o típico cara que assim, ele estudou. Dá pra ver que ele estudou, ele sabe o que ele tá fazendo. Mas é o primeiro ano dele, com certeza. Porque ele ficou com receio baseado no que o pessoal fez. Ele quis completar o time. E ele não conhece, tipo, os jogadores mais profundos, que são os valores dos últimos rounds. Então ele acabou deixando passar. Eu acho que faz parte, sabe? Não é um time que eu fico com raiva. Eu fico com raiva do time da Legião aqui, que o cara pegou quatro quarterbacks, dois kickers. Foi uma coisa inacreditável que esse cara fez. Aí vem Golden Tate, Golden também é uma Tate, que é um valor aqui. também. Aí volta Arian Foster. Não. Arian Foster por causa do J.J., entendeu? Eu acho que tá tendo muita briga entre os dois. E aquele Não. negócio, Arian Foster, cara, se machuca muito ano passado. Aquele negócio, ele é bom, eu acho ele bom, sim, mas do jeito que tá a Miami esse ano, não arriscaria nele, entendeu? Cara, sabe qual é o problema aqui? Você tá falando de uma briga entre o Arian Foster e o J.J. É o equivalente a você brigar com a sua irmã pra ver quem vai comer a última couve da mesa, entendeu? Tipo, é tudo bem, você pode estar morrendo de fome, mas porra, é couve, entendeu? Não é uma puta comida. É, tipo, é aquele negócio que, não vai rolar. O Foster é um puta cara incrível, cara. Ele é muito bom, mas ele não é mais o mesmo cara que ele era antes, entendeu? E o J.J., os caras estão tentando dar pump nele faz muito tempo e ele não funciona. O cara não é um running back incrível. Então, nenhum dos dois aqui valeria a pena pegar. Eu não drafto nenhum dos dois. Eu acho que já era pro Foster, então eu vejo isso daqui um erro É, eu completo. também não iria, não, mas beleza. Tyler Lockett, Legal, ok. muito bom esse pick aqui. Rashad Jennings, cara, eu acho uma boa. Eu tava meio que também focando nele assim, mas como já tinha muito running back, eu É. deixei. Ah, foda-se. Eu iria o wide receiver pela composição do time dele aqui, mas o Rashad Jennings é um valor aqui também. Dá pra pegar na boa. O Shane Vereen, o pessoal falou que mandou muito bem no preseason e Não, tal. foda-se o Shane Vereen. Só que, tipo assim, pra mim o Rashad Jennings, cara, assim, Não. não tem erro, cara, vai ser Eles já o. falaram que eles vão eliminar o comitê deles e que vai ser um running back e que vai ser o Rashad Jennings. Eu boto maior pilha de que ele não é um cara incrível, mas você tá falando no nono round, entendeu? E se você quer uma estabilidade ou um reserva ali, você pode pegar o Jennings aqui, não tem problema. Beleza. E aí no nono eu comecei agora, tipo assim, falei, cara, deixa eu arriscar aqui um pouquinho. Starlin É, Shepard. foi bom esse pick aqui. Eu acho que foi um risco, porque eu acho que tem outros picks que saem mais pra frente aqui que são melhores, mas foi bom esse pick. Foi bem legal esse pick aqui. No nono round você tá procurando valor em algumas coisas, como você já tem tight end e quarterback, você pode buscar esse tipo de valor mais cedo. Entendeu? Eu achei que seria bom, eu acho que do Giants, né? Ele vai, tipo, ele não vai ser um Odell Beckham Jr., né? Não. Eu não tenho essa suposição, ah, nossa, ele vai ser tão foda que nem o Odell. Não. Mas, tipo assim, se ele mantiver uma pontuação estilo Martavis Bryant, entendeu? Pra mim tá ótimo já. É, eu acho que ele vai produzir bem, cara. O que eu tô lendo muito é que ele tava jogando muito no camp, nunca vi nada de ruim sendo falado, e quando você vê muita gente falando coisa boa de um cara, é porque provavelmente ele é bom. Entendeu? E é Foi um bom isso. pick, foi um bom pick isso daqui. Ok, beleza. Depois, mais kicker, não sei porquê, mas tudo bem. Mais uma Da defesa Miley, também. mais uma Melvin defesa. Gordon. Melvin Gordon, cara, ele mandou muito bem no jogo de ontem. Talvez eu poderia focar no Melvin Gordon. Eu achei, o nono round eu achei que foi bom. Ah, você tá falando do quarto running back do cara. Eu Então achei assim, bom. não tem problema. Foi um bom pick aqui. Aí depois Arizona Cardinals, defesa. Philadelphia Eagles, defesa. Amir Abdullah, não. Esse time aqui vai se arrepender muito dos running backs dele. Matt Jones, Amir Abdullah, Dion Lewis, ele só tem o Adrian Peterson, cara. O cara tem quatro running backs, ele só tem o Adrian Peterson. Depois Justin Forsett, ok. Dá pra pegar aqui também. Não seria o meu terceiro, mas tá no nono round, é um valor, dá pra pegar ele aqui com alguma facilidade. Nessa hora o Legião voltou do banheiro e falou: Ah, opa, eu tenho que jogar esse negócio aqui, né? Deixa eu pegar aqui um wide receiver e deixa eu pegar um Nossa, running back aqui. meu Devon Deus. Parker e o Charles Sims. É, assim. Charles Sims pro round 10, cara, eu acho bom. Sim, o problema é o Devonta Parker no nono, né? Que o pessoal tava falando muito e tentando subir, tentando, mas ninguém tá falando dele. Quem vai produzir como segundo aí é o Kenny Stills e não o Devonta Parker, então assim. Não vai adiantar nada isso daqui. Esse vai ser outro pick dele no lixo. Beleza, Tavon Austin, Houston, Texas, Kamar Aiken, Camarei que é muito legal aqui. Muito décimo também legal acho aqui. bom. Tem gente que não gosta muito dele, fala que tipo assim, que você só pega o Kamar Aiken porque você é obrigado. Cara, Cara, mas alguém tem que pegar a bola, certo? é, Não tem depende. problema. Eu confio no Ravens, de verdade. Eu não gosto do Ravens, mas eu confio Você neles de produzir. prefere Kamar Aiken ou Steve Smith? Camarei quem, sem dúvida alguma. É? Nossa, sem dúvida alguma. Não, porque ninguém tá falando que o Steve Smith esse ano vai estourar e tal, então, Ah, tipo tá assim, bom. Vai estourar o tendão dele, só se for. É, o Beleza. cara se machucou ano passado, ele ainda nem voltou a treinar direito, então assim, não. Tá bom. Meu É, nono tem. round eu quero upside, eu não quero um cara velho que pode ser que morra a qualquer momento, tipo. Por isso que eu não pego o Tony Romo. Não, não quero desrespeitar o Steve Smith, entendeu? Mas assim, o cara era muito bom durante muito tempo e tal, ele jogou muito bem em vários times, então assim, não. Não, o problema não é que ele é ruim, é que ele já não é mais o mesmo cara que ele era antes. Não adianta a gente se perder no que aconteceu, cara. Sim. Também acho. Assim. E, cara, eu acho que no seu draft você tem que fazer um equilíbrio, entendeu? Assim, em algumas posições você tem que ter uma consistência, outras você dá uma riscada. No final você começa, não, eu vou arriscar um pouquinho mais com um cara que tem um teto alto tal, e tentar fazer essa brincadeira. Entendeu? Mas vamos lá, continuar. Aí James Jones, ok. Zach Miller, que é o tight end aí. Duke Johnson. É um running back que recebe muita bola, né? Não é o que ele faz muito passe para ele. É, eu não acho. Eu acho que ele fazia mais sentido antes, tá? Eu acho que assim é. Tudo bem que a gente já tá num round bem mais avançado, então assim eu consigo ver isso daqui valendo alguma pena, mas. É porque a gente tá falando agora de um time que tem o Terrell Pryor, que parece que vai funcionar, que tem o Josh Gordon que tá voltando, que tem o Corey Coleman, que tem o Gary Barnes, então assim o Duke Johnson não é mais o segundo alvo do cara, então. Não sei se eu acho o melhor running back que o cara podia ter pego aqui. Eu acho o Bilal Powell vale mais a pena, o Isaac Crowell vale mais a pena, até o LeGarrette Blount vale mais a pena no início daqui, entendeu? Não que tenha muito mais valor, tá? Eu acho assim, tudo bem, não vai sobrar muita coisa depois disso daqui, mas eu acho o Duke Johnson meio loucura, ainda mais que é o terceiro running back dele, eu teria ido de Crowell ou de É, Powell. eu gosto do Crowell também, eu tô botando ele bem em cima, mas vamos lá. Aí, Duke Johnson, Torrey Smith, e aí chegou na minha vez. Cara, eu só peguei o Eli Manning aqui, porque assim, ele já tava muito tempo já no em relação a onde ele seria draftado, e eu fiquei com um pouco do receio do Andrew Luck, entendeu? Aí eu falei, dos que estão aqui, o Eli Manning seria uma boa opção, né? Eu sei que o Eli Manning também gera um pouco de dúvidas, né? Tirando o Eli Manning aqui, um que eu gosto bastante é o Jameis Winston e cadê o Tyrod Taylor? Mas aí você vai carregar dois quarterbacks, por quê? Não é carregar assim, É, por você tá com dois enquanto quarterbacks aqui. eu tô com dois quarterbacks assim, mas assim eu queria ver porque o Eli Manning, querendo ou não, ele vai ter o Odell Beckham Jr., ele vai Sim. ter o Sterling Shepard. Né? Então assim, eu falei, cara, será que ele vai conseguir se não mandar bem? Eli Manning é um bom quarterback, eu não acho ele tão ruim. Não, ele vai produzir bem, mas ele é o seu segundo aqui. Você já tem o Sim. Andrew Luck. É, esse que é o ponto. Porque o Andrew Luck me deu muito mais medo por causa do ano passado, entendeu? Ah. E quando eu via que a linha ofensiva dele não tava conseguindo segurar, eu falei, caraca, velho. Você quis garantir um reserva aqui para não correr risco. Tá bom, Entendeu? é. Acho que pela loucura do que os outros times aqui vão fazer mais pra frente, acaba se justificando, tá? Mas eu não faria, eu não carregaria um segundo quarterback. É que, Nessa. meu, o que os caras fizeram aqui no final foi uma coisa inacreditável, tá? Mas por causa disso se justifica, mas assim, eu não pegaria num draft normal, isso daqui acho que não faz sentido não. Mas tudo bem, Eli Manning, Como é que é? Torrey Smith, bom pick aqui. Ah, passou Bom já. pick aqui. Já passou? Já. Ah, desculpa. Foi o antes, desculpa. Eu fico olhando da esquerda pra direita, era muito difícil. New England Patriots, TJ Yeldon. Ah, tá bom, pode ser. Terceiro running back serve. Mason Crosby, J.J. Já, então ele já tem o Air Force, ele queria também o Jai Jai, porque ele bota os dois e ganha o preço de um. Garante que ele vai conseguir ter a produção de todo o backfield da potência que é o Miami Dolphins. Beleza. Aí vem Ok. Tony Romo, coitadinho, tá machucado agora. É, que não, eu não pegaria antes até do negócio, eu não pegaria ele, mas Stefon Diggs, foi ok. interessante, é um bom pick aqui, cara. Foi um bom É, pick aqui. eu também acho. Não é a Fechou. minha escolha, mas foi um bom pick. Chegou na minha vez, eu percebi que o DeAngelo Williams estava ainda no roster lá, né? Aí eu É, falei, cara, eu vou por pegar você o ter o bicho. Bell. Eu não gosto muito do DeAngelo Williams porque é o seguinte, é um handcuff, né? É. E eu tô gastando um pick para um cara que vai jogar 3 jogos. Sim. Só que eu falei, como eu já tenho o Le'Veon Bell, né? Não vejo um problema no 11º round pegar ele e garantir essa posição durante esses três primeiros jogos, entendeu? O problema que eu senti no final, que eu tô com três running backs, na verdade. Sim. Então, se algum desses se machucar, eu não tenho quem botar no lugar. Cara, mas esse é um risco que você vai ter o tempo todo, né? E a ideia do flex é que você pode usar um wide receiver também. Então, assim, eu me sinto confortável. O problema para você vai ser se dois caras se machucarem. E se for literalmente o David Johnson e o Doug Martin. Porque se o Bell se machucar, você tem o DeAndre Williams pra colocar no lugar dele. Então, essencialmente, você tá com três de qualquer jeito. Mas se dois caras se machucarem e um deles for o Bell, mesmo assim, você tem dois running backs. Então, assim, eu acho sólido, de verdade. Eu teria apostado mais em alguns running backs no final. Eu provavelmente não teria pego um segundo quarterback, mas eu acho que você fez o melhor do que dava pra fazer aqui com a loucura que o pessoal tava fazendo. Eu não teria pego um segundo tight end também. Então eu acho que talvez essas duas questões aqui ficariam pra mim, mas o absurdo que o pessoal fez aqui não tem problema, cara, de verdade. Aí beleza, então vamos agora só dar um corrigir no final aqui, que já tá grande pra caralho esse Sim, palco. senhor. Aí depois Theo Riddick, Corey Coleman, Justin Tucker, Dwayne Allen, Alan Hurns, Laquon Treadwell, Isaiah Crowell, Derek Carr. Zoe Crowell. Zoe Crowell é um que eu tava focando. Se ele voltasse, eu acho que eu iria pegaria ele. Sim. Por causa desse receio de poucos running backs, mas beleza. Aí Derek Carr, né? Quarterback. Marcus Mariota. Norrell Greenbackham, que agora mudou de time, né? Que também é uma loucura total isso daqui, mas tudo Kirk Cousins, Colin Kaepernick, bem. Colin Kaepernick. LeGarrette Garrett Blunt, Blount, tudo bem, LeGarrette Blount aqui faz sentido. vai, Joey Oh, Flacco, Joe Flacco. Ladarius Green. Ele tem um teto legal, mas putz, você não sabe o que vai acontecer com ele. Bilal Bilal Powell, Powell. legal. E aí, na Esse minha teu pick vez, aqui, Marvin Jones. fenomenal, cara. Fenomenal. Esse pick aqui, nossa senhora. O que foi erro com o Jordan Matthews? Isso daqui foi um achado nesse round, meu amigo meu. E isso, ele olha, sinceramente, ele vai acabar sendo seu segundo wide receiver, na pior das hipóteses, tá? Será? Eu vejo ele com o Sammy Watkins muito mais do que eu vejo o Brandon Cooks ou o Jordan Matthews com o Sammy Watkins. Eu acho que esse cara aqui, meu, ele tá num ataque que vai passar loucamente. Você tá pegando ele no 12º round, o teto dele vai ser bem parecido com o do Golden Tate, que é um cara que sai normalmente no 5º, 6º round. Então, assim, você tem um 5º round aqui no 12º. Isso daqui é valor absoluto, não tem nem como discutir isso daqui, cara. Assim, eu, como né, o como é que é? O Megatron saiu, né? É. Aí eu falei, cara, eu vou arriscar aqui, né? Sim. As bolas que iam pro Megatron vou ter que ir pra alguém, né? Então, vamos ver. É, eu acho que é isso, né? Tipo, muitas vezes o ataque acabava tendo que ser no Megatron, e eu acho que agora que não tem mais, eles vão espalhar mais a bola. Eu acho que tem até potencial para ser um puta ataque o Lions. De verdade. Eu apostei esse ano nele, que eu tô com muita gente do Lions aqui, mas Ah, beleza, foi um vamos lá. baita pick isso daqui, cara. Não, Aí vem não, não tem discussão da minha parte aqui. Foi um baita Brandon pick. McManus, kicker também no 12º, Ok. mas já saiu milhões, né? É, Foi isso, pois né? é. Jason Witten, Willis Need, eu gosto do Valor Willis Need. total, Jason Witten. Valor total, Willis Need aqui. Willis Need e Kevin White, eu gosto dos dois aqui nesse Foi. round. Foi bem bom. O que ele fez de bobagem com o running back, ele fez de acerto com o wide receiver. Esse time aqui tá bem Pois é. bom de wide receiver. James James Starks. Starks. Ok. Não. Slay. Não é ok, não. Você vai pegar um handcuff de um outro time, de um cara que você sabe que não vai produzir bem. Esse daqui não. Não draft o James Starks, cara. Ponto. Não tem. Tinha outros aqui que dava pra pegar antes dele. Charles Clay, eu não pegaria esse tight end, Também mas tudo. não. Ai, foda-se. É, aí eu falei, cara, chegou na minha vez e eu falei, pô, Deixa eu pegar uma defesa aqui. Eu não sei, assim. Porque kicker, eu falei, cara, vai ser meu último pick. E todos os kicks que eu queria, eu já falei, já passaram, certo? E aí eu falei, pô, deixa eu ir numa defesa aqui. Eu fui de Rams. Talvez eu poderia esperar até o 14º, mas como eu peguei aqui, já tinha poucas, eu falei, ah, vou dar uma arriscada aqui. Fui de Rams. Assim, eu não teria pego pelo valor que você ainda tinha na mesa, que eu teria arriscado com os caras que têm um teto mais interessante. Eu teria pego o Mohamed Sanu aqui, eu teria pego até o Christian Michael aqui, eu teria pego o Derrick Henry aqui, eu teria pego alguns caras aqui que tão legais que daria para ser usado, mas eu não acho um absurdo não, de verdade. Dá para pegar uma defesa no 13º, se você acredita muito nessa defesa e quer ela, pode pegar Não, pior no que fim. nem é isso, assim, porque como todo mundo já escolheu defesa, eu tava, cara, o que que eu vou pegar agora, entendeu? Mas é que o problema da defesa é que você nunca sabe qual de fato vai ser a defesa que vai funcionar esse ano. Você vai ver que 90% dessas defesas aqui vão pro waiver, cara. E se não forem, o time tá dando um handicap severo, entendeu? Entendi. Então, não, assim, é uma situação lose-lose pros caras, tipo. Não, não tem problema isso aqui não. Aí vem James Winston, eu acho legal, no 13º. Robert Griffin, não, como segundo quarterback, cara, eu acho. Sim. Robert Griffin, não. É que eu não carrego dois, entendeu? Eu carrego um só. E eu acho que o foda disso daqui é que meu. Já tem um time com três, já tinha outros times aqui que pegaram uma porrada de quarterback antes, então. Tudo bem, vai. Eu entendo. Eu teria pego o Stafford antes do Winston, mas tudo bem. Entendi. Robert Griffin, Travis Bateman, Matthew Stafford. O Stafford vai ser o titular desse time aqui, não o Alex Alex Smith. Smith. É. Steelers, Muito não. Tudo bem, Steelers, vai. mais um kicker, mais um kicker. Janikowski. Não deve ter sobrado nada também, né? Os caras com oito É. kickers no time. Derrick Henry. Derrick Legal Henry, esse valor aqui. Tyrod Taylor, eu acho bom para ser um 14º round pegar o Tyrod Taylor. Tudo bem, é bom, mas assim, vamos dar um highlight que o cara tem o Russell Wilson, Derek Carr, Marcus Mariota e o Tyrod Taylor. Assim, a menos que você comece quatro quarterbacks nessa liga, nada justifica o que esse cara fez aqui, tá? Não, não tem. Um quarterback tá bom, dois já é bastante, três então, meu amigo, nossa senhora. Mike Wallace, legal, uma boa aposta aqui. Garçom. Pierre Garçon, O legal Marcus também. Witton, cara, eu não tô gostando. Sabia? Assim, eu tô É. apostando mais no semi, semi. Qual é? Semi Winton? Semi Semi-Colts? Colts. Não. Do que no Não, Marcus Witton. não, não faça isso, cara. Nem o Semi-Colts também não dá pra apostar, cara. Marcus Witton é o wide receiver 3, ponto. Ele nunca vai ser mais do que isso. O Semi-Colts, cara, ele não pega a bola. Tipo, ele não consegue pegar. Eu acho que isso é meio importante se você é um wide receiver, entendeu? Então, tipo, ele tem aqueles momentos que você fala, nossa senhora, que cara incrível, porque ele é muito atlético, mas ele não recebe, ele dropa tudo, então. Não, não, não, não. Nenhum dos dois. Eu não quero Beleza. nada a ver com isso. Eu não quero saber do segundo wide receiver do Pittsburgh. É, tem Tendo alguns dito opções. isso, eu quero o 14º round, é o quinto wide receiver dele, então ele pode apostar aqui, não tem problema. Eu não apostaria neles, eu acho o Sanu melhor, o Josh Gordon que saiu aqui melhor, então assim, eu não Então, pegaria. beleza. Carlos Williams tá sem time agora. É, perfeito esse pick. Minnesota Minnesota Vikings. Vikings. Tudo bem, aqui o Brandon cara tá pegando LaFell. defesa. É que já tem o Tucker, né? Mas tudo bem. É. Brandon LaFell, a lenda, que vai ser um desapontamento total e completo. Jerry Cook, Jerry Cook. legal. Bem legal esse pick aqui. E aí eu fui de Eric Ebron meio que apostando, assim. Ele tá O flex da machucado. liga de vocês é o wide receiver running back só, né? É, wide receiver running back. É, então não tem por que ter o segundo tight end aqui também, mas tá bom. Eric Ebron, beleza. Hill, Cincinnati Bengals, Christian Michael. Christian Michael, legal pra caramba. É, no Matt 14º. Ryan. Tá bom, Matt Matt Ryan pro reserva tá Ryan, tem legal. a medula. Aí vem Colts. E aí vem meu kicker, meu décimo Vinatieri, kicker. legal, sobrou bem, viu? Sobrou bem aqui, meu. Putz, sobrou bem, meu. O O cara com Crosby saiu? Cadê o 35 anos de Crosby? carreira, rapaz. Cadê o Crosby? Ah, o Crosby foi no 10º round, tá O bom. Crosby foi lá em cima, meu. Meus três kickers sempre são o Steven Gostkowski, o Mason Crosby ou o Adam Vinatieri. Eu acho que é complicado pelo Colts, você não sabe qual vai pro. Mas kicker, cara, você quer o kicker que tá, faz parte de um ataque bom. É isso que você quer, sempre. Sempre. Então o resto aqui não vale a pena. Josh Terence West, Josh Miller. Gordon, incrível! Incrível, cara, sem brincadeira. 15º round, Josh Gordon aqui, putz. Se ele produzir, cara, isso daqui é um wide receiver 1, cara. Se ele Pois é. produzir, isso daqui é um wide receiver 1 e ele vai fazer um estrago inacreditável. Se ele for o que ele era antes, meu amigo. Questão Terrence de West Justin legal Jordan, cara, também. porque assim, eu fui ler depois que ele tava suspenso, eu fui ver as precisas depois que ele tava, né, que o bicho é forte pra caramba e tal. Tanto que assim, agora nos mocks que eu faço, o Josh Gordon ele tá saindo muito mais cedo, né? Mas realmente eu achei que assim, do 15º round o cara destruiu a É equipe. que você Ele não volta. jogava no ano que ele explodiu. É esse que é o ponto. Você teria lembrado do jeito que ele jogou, cara. Era tipo, só tinha ele no Browns. Só tinha ele no Browns. Era inacreditável o que esse cara fazia. Era uma coisa assim que você fala, meu Jesus amado. Ele em 12 jogos, 12. 12 jogos, ele fez o que o Calvin Johnson fez com os 16 jogos no ano que o Calvin Johnson quebrou o recorde de recepções num jogo. Não, ele é muito bom. Muito. Se ele produziu o que ele produziu ali, meu. Se ele produzir 75% do que ele produziu ali, já é valor aqui no 15º round. Caraca. Pois é, eu acho que foi o maior steal de todos foi esse aí, depois que eu parei Foi pra ver de novo. muito bom, cara. É Terence West, Mike Nugget, Mohamed Sanu, Legal, muitos Cox. picks bons aqui no 15º round, de verdade. Josh Gordon, Terrence West e Mohamed Sanu foram picks bem legais aqui no quinto, no 15º. E o New Orleans Saints. Um E terminou. quarterback, dois running backs, dois wide receivers, tight end, flex com wide receiver, running back, é o standard, né? É uma liga bem standard. É. Entendeu? Cara, assim, se eu fosse ranquear, eu acho que teu time tá bem. Esse Sam Meshima também tá bem legal. Eu vejo o Yellow Skins com alguns pontos muito bons e alguns pontos fracos. Mas eu acho que dá pra ver que o teu e o Sam Meshima são os melhores times da liga. Eu consigo ver também esse Noroeste Lambisgoia com vários times, vários pontos positivos, alguns bem estranhos, mas vários pontos positivos. Diagão Shooters tem alguns legais também, mas assim, se eu fosse dizer assim, os piores times, eu colocaria esse Legião, que tem quatro quarterbacks, o Decaruna Peleja Killers, acho que é isso aí, sei lá, e o Los Barbarians Cochabambas aqui também, meio mais ou menos, mas. E o Ragatanga, o Ragatanga. O Ragatanga aqui é horrível. Os quatro últimos que estavam na ponta aqui, foge deles, porque eles não vão fazer nada esse ano. Pois Mas teve é. bastante pick legal, assim. Teve um pessoal aí que foi muito na onda da galera, pegou coisa na hora errada. Mas assim, é um clássico draft do primeiro ano de uma liga, cara. É o clássico draft do. É verdade. Você acha, no primeiro ano da nossa liga, vários caras tinham dois times, duas defesas. Eu nem lembro mais o que eu fiz. Eu acho que eu peguei uma defesa no 7º round. Então, assim, é o primeiro ano, entendeu? O cara não tem ideia do que ele tá fazendo. Eu consigo dar um passe para esses caras que dá pra ver que eles estudaram, mas eles não têm a profundidade que a gente tem, entendeu? Oh, beleza. Então, tipo assim, como a gente não tem tight end flex, você só iria de um tight end. Eu só iria de um tight end. Você fica só com um quarterback mesmo, assim? Só com um quarterback. Mesmo que, sei lá, eu peguei o quarterback no 12º round. Eu tô com Tyrod Taylor, por exemplo. É que assim, por que que você chegou até o Tyrod Taylor, né? Eu acho que aí é uma questão de o que aconteceu antes para sobrar só o Tyrod Taylor e você tem que ter alguma justificativa muito grande para sobrar só o Tyrod Taylor. Porque no décimo, entre o oitavo e o décimo round, você vai achar Philip Rivers, você vai achar Eli Manning, sabe? Você vai achar Matthew Stafford, você vai achar Carson Palmer, você vai achar Andy Dalton, você vai achar uma porrada de quarterbacks que dá para ser o seu quarterback 1, entendeu? Então, eu iria aí no oitavo, décimo round, eu targetaria um desses caras e se não cair pra mim nenhum deles, aí porque o que acontece é o seguinte, você quer profundidade em wide receiver e running back, sempre. Então até o 7º round você vai fazer só wide receiver e running back, a menos que aconteça o que aconteceu com você, chegar o Andrew Luck, o Drew Brees, se de repente chegar o Aaron Rodgers na minha mão no 6º round, 5º round, eu pego, entendeu? Mas é assim, se acontecer uma coisa dessas. Mas é raro, é super raro de acontecer isso. O via de regra você vai ver saindo entre os três primeiros rounds os que valem mais a pena. E tudo bem, não tem problema, porque meu Matthew Stafford, o Eli Manning, todos esses que eu citei, eles têm um teto, cara, que eles produzem bem, não é tão distante assim, sabe? Então, assim, eu carrego um só, se ele morrer, morreu, eu pego outro cara, porque mesmo na Liga de 12, cara, você tem 32 times, 32 quarterbacks titulares necessariamente. Então, se o seu cara se machucar, você ainda vai ter aí, se todo mundo carregar dois. Se todos os times carregarem dois e você não, você tem 23 quarterbacks pegos. Você ainda tem aí.